97, Estádio 97, Estádio. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Peugeot 208, com central touchscreen com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Estádio 97 também no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, o nome construído com história. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Nós na bagaça. Estamos aí, né? Bora. É verdade. Olha, queria agradecer, inclusive, aí toda a cobertura que a Sônia Abrão deu pra gente, né? Foi legal hoje, hein, Sônia? Encheu a hoje, bola passando aí. Lá. Obrigado ao programa da Sônia Abrão, que encheu a nossa bola. Porra, levou aí um pouco da nossa opinião a respeito do avião que pode ou não cair na Paulista. É, o Gabriel falou que nós somos os mais bonitos do rádio. É terça ou quarta, hein? O Sensitivo fez uma previsão. Quarta. Vocês falou quarta-feira. Que, falou que tem alguma 26. Coisa verde caindo rapidamente, despencando aqui em São Paulo. Pode ser um meteoro, um time. É mesmo, olha, algo verde. Não vai ter jeito. Até o final do ano cai. Mas não caiu. É que vai. Placar do estádio vai em cair, forma. Não. Mas fica o nosso agradecimento, então, ao pessoal da Rede TV, a Sônia Abrão, programa Tarde é Sua, né? Muito obrigado pelo destaque. Valeu, galera. Beijão pra Sônia. Começando. É isso aí, começando. E a todos da produção que são ouvintes do estádio. Vamos às manchetes do estádio. Já que falando em coisa verde. Antes de começar, que tradicionalmente em sexta-feira, esse tempo quente, porém não tá com muito sol. Qual a recomendação hoje, gente? Hoje é dia de pegar o canudo, enfiar na caipira e misturar as intenções. Oi, aí sim. Foi boa, aprende aí, Ben. Mas desculpa, a caipira, você quer dizer, é uma moça do interior? Sombra. Não, aí vai da sua imaginação. Você enfia o canudo na caipira que você quiser. Ah, tá certo. Começar com o Portugal falando ai aí. Ai que gostoso. Aqui não é caipira, não. Eu tomo caipira. Sim! Mas assim? Xixi. Nem jogou? Mas o Fluminense ontem. Eu quero que se dane o Fluminense. Mas vocês precisavam. Não precisa porra nenhuma. Se eu fosse você, eu reclamava porque foi roubado. Eu ontem reclamei. Essa é boa manchete. Verde de esperança. E vai precisar de muita esperança, viu? Olha, o negócio é o seguinte: o Vardívia não viajou, né? O Messias Vardívia. Pode viajar amanhã. Então, pode viajar amanhã. Se tiver, tudo bem. Vai fazer um exame amanhã pela manhã, Domênico. Se tiver condições, viaja e joga lá contra o sábado 19h30 lá em Curitiba. É domingo, não é? Desculpa, domingo 19h30. Só que não vai chegar 100%. Não chega. É isso aí, Domênico. Lembrando que ontem, com o resultado do Chapecoense goleou o Fluminense, o Palmeiras tem os mesmos número de pontos do... Uma vitória a mais que o Chape. Exatamente, com uma vitória a mais do Chapecoense. O Curitiba, com esse resultado, foi para a zona de rebaixamento, então já viu esse o que vai acontecer domingo. Esse que é o problema. A guerra, né, mano? Sabe, ver o time que aí o Dorival vai pôr em campo, se vai colocar aqueles caras lá, o Felipe Menê. Eu acho. Você é louco, Felipe Menê. A rodada foi bem ruim mesmo. Foi. Aliás, faz tempo, né, Domênico? Porque o Palmeiras veio dando sorte nas rodadas, e essa aí que complicou. E não deu mais azar, porque o Curitiba e o Vitória empataram, né? Senão um dos dois já tinha passado o Palmeiras, né? Eu acho que o jogo que define a permanência do Verdão na primeira divisão é esse jogo. Porque se o Palmeiras perder pro Curitiba, o Palmeiras não pega mais ninguém. E é provável que contra o Inter, eu acho que é um jogo dos mais difíceis, e que o Palmeiras já leva azar com o Inter. E é lá o jogo, e o Inter precisando chegar... Pode ser o jogo da queda. Se o Palmeiras perder pro Curitiba, o Palmeiras vai ser derrubado contra o Inter. Não precisa nem no último jogo? Sim, senhor. Caramba, se olharem a tabela atentamente, vão perceber que eu tenho razão. Se o Palmeiras ganhar do Curitiba, eu acho que o Palmeiras escapa. Se o Palmeiras empatar com o Curitiba, acho que tem uma chance de escapar. 50% de escapar e 50% de cair. O empate não é de todo ruim, você já pensa com a tabela de agora? Nesse cenário? O empate é ruim, mas dependendo do que acontecer na rodada, que o Palmeiras já vai estar sabendo. Quais são os próximos jogos do Curitiba, Dodô? Vamos lá, vou mostrar pra você aqui. Curitiba. O Palmeiras pega o Curitiba lá, o Inter lá Curitiba. E o Atlético Paranaense aqui. O Curitiba vai pegar. Atlético Mineiro fora e Bahia. E encerra com o Bahia em casa. Atlético Mineiro fora, depois Atlético Palmeiras, Mineiro fora, e Bahia em casa. Se bem que esse jogo, Benjamin, é dia 30. Ou seja, o Atlético Mineiro já definiu se já tá na Libertadores ou não contra o Cruzeiro na semana, né? Se eles ganharem. Já será campeão título, ou não? Se eles ganharem o título, é capaz deles mandarem reserva nesse jogo. O Curitiba tem, por exemplo, analisando. O time reserva ganhou do Palmeiras aqui. Ganhou do Palmeiras aqui. Ah, mas não vai entrar com o mesmo empenho, né? Como também não entrou com o Palmeiras. E ganhou. O Curitiba, se fôssemos ver aí... Aí depois o Curitiba tem... Recebe o Bahia. Última Curitiba rodada. Não. A última rodada. Curitiba e Bahia. A última rodada essa daí. Então, Aí, o Vitória pega quem? Quem são os jogos do Vitória? Flamengo. Figueirense fora, Flamengo fora. Figueirense lá, Flamengo... Figueirense fora, Flamengo fora e Santos em casa. E o mas tem o Bahia também, mas tem o Bahia, você não coloca Bahia, o Bahia? Não, o Bahia pra mim caiu. O Bahia pode chegar a 43, gente. Pra mim caiu. O Bahia recebe o Atlético Paranaense. O Bahia recebe Atlético Paranaense, recebe o Grêmio e no, na última rodada ele joga fora contra o Curitiba. Isso. Pra mim, três já caíram. Aí tem quatro pra caiu ainda não, hein? Não, se o Bahia, o Bahia tem três gotinhas de soro é que no Bahia. Na minha opinião, eu acho que os três caíram. Criciúma, o Botafogo e o Bahia. Também o acho, mas, já só, foi. Mas só que o Bahia tem três gotinhas. O Bahia tem 34 pontos. Se ele ganhava 37... A desvantagem que eu vejo do Palmeiras para os outros que estão na briga é o seguinte. O Curitiba, Chapecoense, o Vitória... Ele tá acostumado aí, você gosta de... Palmeiras é o único dos times aí que entra com uma pressão, meu... Dobrada. Anormal. E você imagina o último jogo do Palmeiras aqui. E se o Valdívia não joga? O Valdívia joga domingo ou não joga? Ele vai fazer um exame final. Vai resolver amanhã. Agora, seu Bento... Tem que jogar. Eu vi agora há pouco no UOL uma notícia de que teria vazado uma lista de dispensas. Isso teria abalado alguns jogadores do Palmeiras. Mas hoje? Toda vez tem isso. Que momento, hein? Sombra. Vai jogar por causa de um furunco. Tá, olha, matéria do jornalista Ricardo Perrone. Lista de dispensa e falta de ingressos causam nova turbulência no Palmeiras. Nossa. Eu vi na fanpage do Até, só aproveitando, o Edmundo. É. Falou em sua fanpage que era torcedor do Palmeiras não acreditar nesta matéria. Ah, é? É. Esse jornalista deu uma fanpage dele e falou: palmeirense, não acredite no que sai nada do Palmeiras no UOL. Esse eles jornalista... Eles vivem plantando notícia do Palmeira, querendo... Mas esse jornalista toda hora fala mal do... Alguma notícia que é alguma coisa mal do Palmeiras. Não estou dizendo que é mal intencionado ali. Estou dizendo que toda vez, cara... Toda vez tá difícil esse cara vem. Notícia boa do Palmeiras, mas, Benjamin, tudo bem, mas é toda vez só com o Palmeiras que ele arruma coisa. Ah, mas se ele tem uma boa fonte no Palmeiras. Mas o Palmeiras há muito tempo aqui é a bola da vez, né, gente? Assim, onde o Edmundo, tudo eu prefiro confiar no Edmundo. Não, eu também gosto do Edmundo. Então, mas... pronto. Então eu quero que se dane o outro. Mas é que falar o seguinte: falar, o fulano só fala mal do Palmeiras. Ah, alguém quer pra falar bem. Tudo bem, não tem pra falar bem, mas não começa a falar. Vê se alguém da imprensa falou mal do estádio do Palmeiras. Você viu alguém criticar o estádio? Não, mas não dá pra compreender, só se for um imbecil. Então, porque é um negócio bonito pra caramba. Sou agora, cretino. Você vê alguém da imprensa elogiar o time do Palmeiras? O time do Palmeiras é ruim. Então, mas não dá pra gente pautar, elogiar, mas não é isso. Tem alguém pra elogiar a diretoria do Palmeiras? Não, mas não é isso, lista de dispensa. Lista de dispensa quando um jornalista mete. Aí é complicado, Bernardo. Não, ele não publicou lista de dispensa. O jornalista apenas disse ele apontou que teria vazado uma lista de dispensa que teria abalado alguns jogadores. Mas ele não disse. Com relação à informação do cara... Final de ano. Time, uma porcaria. É óbvio que tem lista de dispensa. Mas não precisa falar agora, né? Ah, é pouco inteligente a atitude. Mas dá pra prever. Por exemplo, alguém não acha... tem que prever. Exemplo, o jogador não tem que saber que vai embora. Alguém acha, por exemplo, que o Felipe Menezes continua no que vem. Mas tudo bem, Benjamin. Mas ele não tem que saber que saiu a lista. Ele alguém, já fica... alguém acredita que o Palmeiras vai pagar 4 milhões de dólares pra ter o Henrique? Mas ele tem contrato. Não sei. Mas com relação a esse caso, Domênico, eu duvido que alguém invente notícia pra querer ferrar algum clube. Ele deve ter recebido a informação, até acho que devo. O Palmeirense também recebido... tem todo o direito de não gostar do cara, ou então não gostar do site, falar, não vou prestigiar, não vou ler, não vou assistir. Contra o site. Não, mas é o que o Ben tava falando com relação à declaração do Edmundo. Mas quem falou foi o Edmundo. Então, mas é o que eu tô falando. Tô citando, não tô falando que você especificamente não gosta do site. Tô falando o Palmeirense ele tem o direito de não gostar. Ou então falar que o cara pega no pé do Palmeiras e não prestigiar o trabalho do cara. É. Mas eu acho que dificilmente o jornalista ele vai arrumar uma notícia, sabe? Pra querer ainda mais prejudicar um clube. Mas a preocupação... Uma coisa é o cara inventar, essa, talvez, aí uma contratação e falar, eu acho que o jogador tal vem. É uma coisa. Agora, de maneira dolosa, tentar prejudicar você fala o clube, os nomes aí. Palmeiras tem que se isolar agora e jogar bola, velho. Como tem. Palmeiras. Não, é isso, gente... não tem o nome a matéria não chega e diz, olha, tais e tais jogadores serão dispensados. A matéria fala a respeito de jogadores, os poucos que não estariam entre os dispensados. Fernando Praz, Natan, Henrique, João Pedro, Tóbio. Seriam jogadores que não estariam dentro da lista. Gente, o que tem essa matéria de tão ofensivo? Não é... Lista de dispensa tem toda hora. Corinthians tem lista de dispensa quando que vem. Não, mas é legal ele então dar os na rádio não tem quem não, vai né? sair, né? Então, se eu tenho uma lista. Agora, se o cara não tem, é legal ele não dar e não inventar e não escrever quem não sabe, não tá na lista. Você não fez nenhuma lista aqui na rádio, não, né? Hã? Você não fez nenhuma lista aqui na rádio. Vazou a lista? Quem vem terça-feira? Vai ser no Natal que ele vai dar, no último dia. Terça-feira aqui, quem vem fazer o Estado 97? Que é a eleição mais próxima do Palmeiras, vem o candidato da oposição, Vladimir Pescarmona. Certo. Vem terça-feira. Então ele estará ao vivo aqui no Estado 97. Paulo Nobre não virá. Não virá porque não vem. Quer. Não, porque ele falou que no programa que eu estou ele não vem. Então é o direito dele, só para avisar o torcedor do Palmeiras, que a oposição vem, a situação não quer vir. Exatamente. Para não dizer que não dá abertura, que não deixa falar. É. Ele falou assim, programa... Por que ele não quer? O que você fez com o ele? Assessor de, o assessor dele, o Fernando Melo, aquele que era do Kia, avisou o programa que está Benjamin Bach, Paulo Nobre não vai. É um direito, sim. Respeito. O amor e ódio só, para avisar o torcedor do Palmeiras. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Essa é a hora de separar os homens dos meninos. Você chegou com o Fluminense ontem? Mas se der mal com o Grêmio, você vai chegar na segunda-feira e falar assim, somos meninos? Não. Só ele pode falar mal do Corinthians. É. Óbvio. Essa daí tá guardada para um eventual placar, mas vamos seguir aqui com... Mas, mano, pode ir sossegado que o mortal, velho... Nossa, o mortal. Quando eu falo mortal, aqui a casa cai. Fomos prejudicados ontem. Não foi nada, eu tava vendo o jogo, tava vendo essa cara. Inverteram o lateral. Foi falta, inverteram o lateral e tudo isso. Nossa, foi ridículo ontem. Nossa, isso é ridículo. O Filipão se superou ontem. Superou mesmo. Ontem o negócio era o quarto árbitro, velho. Ah, ridículo. Quarto árbitro ontem. E o cara não gosta deles. O Grêmio tava jogando em casa. Estádio lotado, ganhando, tava 1-0. Poderia ter matado no primeiro tempo. Aí perdeu de virado pro melhor time do Brasil, bicampeão brasileiro. Um gol lá na cara, né? O Vargas perdeu um gol cara a cara. Depois teve um lance que não foi nada, que eles choraram pênalti. Aí a culpa foi de quem? Quarto árbitro. Ele já faz 4 jogos que a CBF mandou mesmo. Quarto árbitro? Porque sabe que eu não gosto dele. Tá brincando que essa foi... O mesmo, quarto, foi. 4 vezes o mesmo cara. Que o quarto árbitro influencia? Ele não gosta de mim. Até eu levanto, ele fala assim. O lance capital da reclamação foi um escanteio aí pro Grêmio. O Barcos cabeceia. Não foi o Barcos. Acho que o zagueiro, se não me engano. Não, o Barcos estava na sobra. Não, no lance do Nilton foi o Barcos. Então foi o Barcos cabeceou e o zagueiro depois estava na sobra. O cara cabeceou, Sombra, ele tá de costas. No umbigo do Nilton a bola. Cabeceou, a bola pegou na barriga do Nilton, ele reclamou o pênalti, ele nem viu o lance. Ele, acho que foi no barulho da torcida e começou a gesticular. Primeiro, o Bento, só antes de você falar do Corinthians. Mexeu o saco dessas coisas dele, né? Sombra? Não só ele. O Filipão. É muito difícil um treinador brasileiro chegar e ter a personalidade de falar, eu errei. Ou então, meu atleta perdeu um gol que não poderia ter perdido. Ou então, sabe, falar a verdade. É muito difícil você ver um treinador sincero. O cara ele põe a culpa na bola que tava murcha, o gramado que tava alto, o céu que tava nublado, a mão que tava cheia de dedo. Mas assumir a culpa e a responsabilidade ninguém faz. Ninguém faz. E outra, no lance ali, o Barcos, ele nem viu o lance. Ele cabeceia e levanta a mão. Ele começa a gritar e tentar ganhar no grito uma jogada, Portugal, que ele nem viu o que foi. É ridículo. O jogador de futebol, muitas vezes o cara tem falta de vergonha na cara. É falta de vergonha na cara, português. Esse é o português, claro. Ao invés do cara ser, talvez, aí, sincero e honesto, muitos tentam dar aquele jeitinho brasileiro, porque isso daí tá enraizado aqui no nosso país, infelizmente. E isso aí acaba, muitas vezes, prejudicando o bom futebol. Porque, você vê a Champions League. Você vê o campeonato inglês. Você não vê, por exemplo, o árbitro parar o jogo no escanteio e falar, ó, não se agarrem. Não se agarrem, senão eu vou dar pênalti. Isso o jogador já sabe. É outra cultura. Ele já sabe. Sabe? Então aqui no Brasil, velho, é a casa da mãe Joana. Aquele negócio de lei do Gerson, sabe? Essas porcarias aí. O brasileiro parece que sente orgulho de se agora, mano, o duro é você ver o Ivo Vortman. O Ivo Vortman. Fala essa lei do Gerson perto dele. Ué, azar o dele. Não, ele fez a propaganda, por que ele vai dar piti? Ele fica bravo, não, porque ele nunca sabia que usar aquilo dessa forma. Mas até aí, velho. Se você falar dessa lei do Gerson pro Gerson, nossa. Fez a cama, deita na cama. O Ivo Vortman. Fez a fama, deita na cama. O Ivo Vortman, mano. Fez a cama, deita na cama. É um treinador. É um treinador experiente, seu Ivo Vortman, pô. E reclamando daquela maneira ostensível com o Filipão ali, com o Mortosa. Mortosa foi expulso. Parece que tá atacando mal resultado, entregando o arbitragem pra torcida, dizendo, ó, perdemos por causa dele. Até agora tava dele, legal. Porra. Até agora tava legal, tava bonito, era só elogio. Só... Ah, mas não precisava daquilo ontem, RG. Aquilo foi uma palhaçada. Sabe o que foi legal? Aquilo foi uma palhaçada. Que o Cruzeiro foi campeão ontem, no dia da consciência negra, no estado do Grêmio. Boa. Mas fala aí do Corinthians. Corinthians que, né, mano, tá aí o Guerreiro, é tá de volta. Guerreiro que não tem uma declaração, foi que não joga em outro clube no Brasil, a não ser no Corinthians. Renovaremos. Mas é porque ele sabe também que nenhum outro clube brasileiro tem condições financeiras de pagar o que ele ganha no Corinthians. Renovaremos o contrato. Nem o Corinthians, né, velho? O contrato do Paulo. Já renovou? Renovaremos com o Paulo. Vai. Certo. E o Inter e o Grêmio se juntaram, eles nunca são amigos, para pedir de novo um julgamento no caso Petros. Né, vai ser de novo. Não. Eles que quase não se dão, mas nesse caso, os caras vão correr, Corinthians, vamos lá. Os caras vão estar correndo a São Silvestre, o cara hoje um caso Petros aqui. Não, mas só é legal. Eles alegarem que Petros tem uma coisa a ver com Petrolão. Talvez. Pode ser, mas é Petrobras. Mas vai ser apurado, Lidinho. Se tiver, vai ser apurado. Ele no caso, no, na CP do Lava Jato. É, com relação a essa aliança aí, Bento, de Grêmio e Inter, desculpa. São dois times pequenos aí, quando eu venho aqui e falo que são pequenos, aí vem se apequenando com o passar do tempo, eu tenho razão. Porque no momento crucial do Campeonato Brasileiro, eles estão provando que eles não têm camisa pra buscar pontos dentro de campo. Talvez a atitude seja ridícula, mas não são pequenos. Tá isso louco. É atitude de time pequeno. A partir do momento que você tem constantes atitudes pequenas, você torna-se um. Tá certo? Com relação a Inter e Grêmio, desculpa, assombrar, mas estão provando a cada rodada do Campeonato Brasileiro que eles não têm condições de estar no G4. E vão acabar pegando essa quinta vaga aí que vai sobrar, porque o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana e possivelmente vai liberar essa vaga. Mas Inter e Grêmio, me desculpa, mas não são nem partes citadas ali no processo, sombra. Eles estão ali como interessados aí na perda de pontos do Corinthians. Um negócio que a própria CBF, que gosta de pegar no pé do Corinthians, aí o STJD, que gosta de pegar no pé do Corinthians, já avalizaram falando que não tem absolutamente nada de regular. Lógico que é, mas é verdade, ou se ama. O STJD, o Corinthians ele foi o time mais indiciado no STJD nesse ano de 2014. Fez muita coisa errada. Não fez, não. Tanto é que nesse caso do Petros, aí o próprio STJD não levou a causa pra frente porque disse que o Corinthians não tem absolutamente nada a ver. O erro foi da Federação Paulista de Futebol. Então aí, novamente, Inter e Grêmio, ao invés de se preocuparem em jogar bola e tentar adquirir pontos dentro de campo, RG, novamente com uma atitude pequena, tá ridículo, certo? Isso aí é atitude de time pequeno. É ridículo isso. Tentam ganhar pontos no tapetão. Isso aqui é nojento. E aí amanhã vem aqui. Um gremista aí, quer ligar e torcedor do Inter ou do Grêmio, que se lixe, tanto faz, com tanto fez. Desculpa que eu tô com uma pastilha na boca por causa da dor de garganta. Era pastilha, é isso? Aqui, ó. Agora é só a pastilha. Com relação, não seja escatológico. Não, escatológico? Escatológico. Não estou sendo. Tá sendo, sim. Com relação aí, a torcida do Grêmio, que daqui a pouco vai possivelmente tentar ligar aqui, a RG número 2. Me desculpa. Mas não venha querer depois criticar atitudes aí como a do Fluminense, que ganhou pontos no tapetão, tá certo? Por mais que o Fluminense não tenha culpa no cartório, porque a Portuguesa errou, e aí você precisa ver quem corrompeu e a Portuguesa quem aceitou o dinheiro. Isso. Mas depois não venham aqui também, é porque o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo. É aquilo cátio, porque o que o Grêmio e o Inter querem fazer é buscar de maneira ridícula pontos no tapetão. Não vão conseguir. O campeonato tá acabando. Não vão conseguir. Claro. Tá, mas com relação a esse jogo do Corinthians e Grêmio aí no final de semana, o Corinthians ele conta com 3 reforços, que são os 3 selecionáveis que voltam aí, o Guerreiro, o Lodeiro e o Romero. O Corinthians ele ainda conta aí, talvez, com a presença do Fábio Santos, que tá se recuperando de uma lesão. E quem sabe o Anderson Martins também, tá bom? E a novela e o treinador Petro só de volta continua, também. Hein? Quem será o treinador do Corinthians ano que vem? Quem será, você que sabe? Se eu soubesse, eu falaria. É o Tite? Mano, não fica. Então, tem esse negócio. Minha informação é que não. Eu acho que tá entre Luxemburgo, O Luxemburgo assinou com o Flamengo, disse que o Flamengo anunciou a renovação. Sempre tem uma multa, gente. Olha, não sei. Não. Eu não acredito nisso. Peraí, o Flamengo não anunciou a renovação? Anunciou, Matheus. É anunciado mesmo. Não, anunciou. Não é que anunciou, Sombra. O Flamengo ele já tinha anunciou, um pré-acordo com o Luxemburgo, que era até 2015. Só que no final desse ano não existe, parece que um contrato firmado entre as partes. O acordo é verbal. Isso é que eu sei. Isso é que eu fiquei sabendo. Não existe o contrato. Eu não acredito. O acordo é até o final de 2015 e o acordo é verbal. Não existe. Você acha que o Vanderlei agora na crista da onde se o outro clube oferecer, ele paga muito. Sei, ele é flamenguista. Ah, não sei nada, meu. Ele é flamenguista. Eu não confio não, cara. Ah, mas precisa ver de fato o que vai acontecer. Mas ele largar o Flamengo pelo Corinthians, você acha que ele volta pra lá de novo? Honestamente, sim. Volta, viu? O Luxemburgo hoje, na minha opinião, eu sou presidente do Corinthians, eu acho que é o técnico mais indicado pra assumir hoje o comando do Corinthians. Eu tô com gente. Inclusive, mais do que o Abelão, que eu gosto muito. O Abelão, pra mim, seria o plano B. Luxemburgo era o plano A. Eu vou te falar, adoraria ver o Luxemburgo de volta. O Luxa? Adoraria. Mas tem chance, será? Ah, eu acho que tem. Acho que chance você tem, né? Ué. O Luxemburgo sempre foi um treinador aí que teve uma empatia com o Corinthians, né? É. Com a torcida do Corinthians. Não é um treinador que a torcida não gosta. Eu vou dizer pra você, nada que um restaurante não resolve. Luxemburgo tem casa em São Paulo, tem casa no Rio. Aí eu gostaria do Lux. Se me convidar pra jogar um baralhinho, tomar um vinho... Aquele negócio bem aconchegante, a gente conversa, né? Manoel Bombom, mano, obrigado. E chupa Grêmio, velho. Domingo vão passar o bambu em você. Hoje nos roubaram e tu não diz. Antes de continuarmos com São Paulo, com Santos, vou falar de Peugeot. Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start. Esse aí vem com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. É fim de semana, tá chegando. Visite uma concessionária Peugeot. Ó, e aproveite e visite também a concessionária, o Peugeot 208. Você já viu o Peugeot 208? Esse, ó, vem com central touchscreen com GPS, MP3 e Bluetooth. Tem luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marchas no volante. E ó, toda a linha 208 também está com taxa zero. Marque hoje mesmo o test drive. Ligue agora mesmo, 4063-1489. Anotou? 4063-1489. Ligue e marque um test drive do seu Peugeot. E respeite os limites de velocidade. Estádio 97. E aí, seu Ben? Oi, Gê, como vai? Oi. Tudo certo? Sexta-feira, né, seu Ben? Sexta-feira, já deu o recado. Deixa eu perguntar um negócio. No feriado até agora não prenderam mais ninguém? O Joshua tá em casa? Tá, o Joshua tá. Tá tudo certo? Tá. É de menor aí. Por enquanto, tá tudo certo. Por enquanto, ele é o quê? São de menor. De menor! São 8 jogos já sem vencer, né? E o Peixe agora vai enfrentar o clássico contra o Santos. Na expectativa do Robinho jogar. Oh, desculpa. Exato. Santos e São Paulo. E o Robinho vai voltar pra esse jogo aí. É isso aí, né, Regê? E os caras estão falando pra caramba lá, né? Os candidatos, são 5 candidatos pra ser presidente do Peixe. O legal é que um diz que vai demitir o Anderson, isso. O outro diz que vai conversar com o Anderson, o outro diz que não sabe. Cara, não, nossa, velho. Mas já entendi. Só na boa, até o Ademir vai vir aqui semana que vem, tem bem melhor informado aqui do que eu sobre o Santos, mas a informação que eu consegui. Você sabe muito mais do que o tal do Ademir. O Ademir sabe pra caramba. Sombra, o Anderson tem contrato com o Santos até o final de 2015. Sim. Quem assinou tem que pagar uma multa brava, por isso que ele tá bem chegadinho. Essa notícia corre, a boca corre. Pequena, que a multa... eu não sei quem foi o artista... Quem sabe mais, é o Portugal ou o Ademir? Ademir. Eu não sei quem foi o artista que fez esse contrato. Mas fez. Né? E com essa multa astronômica. Agora, velho, vai ter que arcar com isso, vai ter que arcar, né? Meu Deus do céu, esses caras são muito loucos. Quer dizer, gestor. Muito louco. Muito louco, gestor. Mesmo, diria eu. Aliás, o Santos está pagando o Anderson. Já acabou de pagar o Muricy? Acredito que não, porque foi parcelado. Quem mais está pagando? Oswaldo. O Oswaldo. O Muricy, o Oswaldo e o Vanderlei também. Teve um clube. Tem um clube que está com um rombo financeiro gigante. Que também há um tempo atrás estava pagando meio mundo que já não estava mais lá. Sim. O Palmeiras. E deu sorte que tem um presidente rico que topou lá da Laval, hein? Palmeiras. Se o Santos não se cuidar, vai precisar de um presidente rico. Ah, assim você fala quem foi os caras. Mas o Santos, ele tem o comitê gestor, é só de rico. Só que eu não tô entendendo o que, que esses ricos estão fazendo. Tá, mas eles não têm obrigação de chegar e colocar os seus próprios bens como aval, né? E nem tampouco colocar tanta dívida dentro do clube irresponsavelmente. Fazer mal negócio. Como é que você faz um mau negócio desse? Um mau negócio também. Mas quem manda hoje no Santos? Ué, o comitê gestor. Aliás, um dos candidatos quer acabar com o comitê gestor. Desculpa, num lugar onde tem muita gente mandando, não manda ninguém. Um dos candidatos quer acabar com o comitê gestor exatamente por isso. Você não tem obrigação nenhuma, você não pode colocar seu dinheiro no clube, ou não deveria colocar, mas o inverso também você não pode fazer. Acho que aí é a porra da responsabilidade que a gente mas tá é que tá pede aqui. Eu acho que a parada quer tem dizer, que ter um dono, porque quando não tem um dono, é um comitê, nós decidimos. Aí fica muito fácil. Ah, o lugar que manda muita gente, não manda ninguém. Então você é contra a coisa democrática. Não é isso, Mota. Tem que ter um... Você tem que ter um presidencialismo. Tem a última palavra. Você pode ter a sua comissão, você pode... Mas você tem que ter uma ordem, uma determinação. Uma hierarquia seguir, velho. Senão vira zona. Tá certo. Tá aí a zona que virou. Estádio 97, as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97. Oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. São Paulo, Sombra, olha só. Vou precisar ir lá, meu. Aonde? Vai. Acabou. Vai. Deixa eu ficar em casa lá, meu. Tem Domingão, Dança do Famoso lá. Tem que Paloma Bernardi, porque tem um programa do. Tem que ir mesmo, meu. Mas melhor ir. Vale todo esforço. Professor, para com isso, é melhor o senhor ir. Sabe por quê? Porque daí chega lá, deixa lá o Milton no banco, aí você fica na televisão, aí fica nervoso. Porque preferia estar lá. Mas Cuiabá tem o que pra comer peixe? Na televisão você fica gritando, a televisão não vai te ouvir. Cuiabá tem o que? Peixe na tela? Aí você fala que nem você falava, Douglinhas! Você lembra da bronca que eu dei no Paulo Miranda lá, meu? Pessoalmente ali? Você gostou? Sombra e Mura. Olha, nada de grave com o Kardec, apenas a pancada mesmo. Graças a Deus. Vai fazer tratamento nesses dias aí, não joga, claro, domingo, mas vai tentar jogar sem. Muita gente não joga domingo. Vai de misto? Vai de misto. Nós somos muito competentes, ele já foi tomando choque na perna, no avião. No avião. E pode. E olha aqui, ó, eu tô vendo uma notícia Eu já tenho medo. Não pode. Eu já tenho medo do cara ainda tomando choque. Você que disse que não pode. O Kardec é meio enigmático, né, RG? Então, eu já tenho medo. O cara ainda tomando choque, você imagina. Ô, Mota. Mas São Paulo vai jogar domingo, deve meter um time misto. É mistão. Tem que dar folga pro... Bom, Kardec já joga. Tem que dar folga pro Kaká. Folga pro Ganso. Entendeu? Deve o Luiz Fabiano. Daria folga pro Luiz Fabiano. Ah, eu colocava ataque Pato e Osvaldo. Pato e Osvaldo. Ademilson está à disposição, eu colocava Ademilson. Se bobear, não sei. Com esse time, São Paulo ganharia do Santos. Põe o Paulo Miranda na lateral direita. Você acha, mano? Sobe o Hudson pra volante do lado do Ademilson. Dá folga pro Souza. Coloca o Bosquilha. Põe o Bosquilha pra jogar. Coloca a molecada pra jogar, pô. Põe Ademilson, Pato e Osvaldo. Ademilson! Faz time de videogame. Tem que descansar os caras, senão a gente não Lógico, vai conseguir. Lógico, tem que focar. Agora tem que focar. É feliz 2015. Até porque o Brasileirão não depende mais só de nós. É a próxima quarta? São Paulo, quarta-feira. Então vai meter. Dá descanso, porque os caras domingo fazendo churrasco, fica tudo feliz. Tem que descansar. Não tem que ninguém, velho. Tem jeito. Ô, Mota, você é um especialista? Eu? Mais ou menos. Então, especialistas analisam se corpo de Rogério Ceni pode aguentar mais um ano de carreira. Você não gosta desse tipo de análise, Motinho? Adoro, você queria analisar, Motinho, o corpo do Rogério Ceni? Depende. Pra ver se ele aguenta mais um ano? Eu acho que aguenta. O Mota gosta de ser legista de gente viva. Adoro. Gente, óbvio que aguenta. O Rogério Ceni aguenta, tá voando. Ele anda. A partir do momento que andou, basta fazer o tratamento Ele pula, que é mais importante, mano. Mas é que tá, Motinha. Se ele fizer um tratamento à base de cortisona... Mas não pode, tonto. Lógico que pode. E o doping? No doping, estrogênio. Não, tá louco? Cortisona é anti-inflamatório, gente. Ah, não aparece no doping? Não. É a mesma coisa. Morfina, velho. Morfina é que aí o cara vai ficar meio lesado. Pô, vai tomar morfina, velho. Tá louco? O cara vai chutar, ele vai estar dormindo. Ele não pula, ele vai ficar pulando. Ele vai ver a bola violeta passando do lado dele. Você tá louco. Mas o tratamento à base de cortisona, Motinha, eu acho que o Rogério Ceni poderia fazer, porque ó, em 6 meses de tratamento, Sombra, ninguém morre à base de cortisona. Mas eu acho que o Rogério não tem dúvidas de que ele poderia continuar pelo menos 6 meses em alto nível. Eu não acho que essa seria a dúvida do Rogério. Acho que, de repente, ele está tentando, pensando, ou já deve estar certo de alguma coisa. Mas na questão de será que não é melhor encerrar por cima? É. Talvez por aí. Mas é que tá, Sombra. Como é que vai ser o time ano que vem? Eu discordo desse lance aí de encerrar por cima, porque é uma coisa, Sombra, é você se arrastar durante 2 anos e falar, pô, encerrou por baixo. O Rogério Ceni, mesmo se ele falhar numa possível Libertadores que São Paulo vai disputar o ano que vem, eu não acho que ele vai apagar o que ele já construiu no São Paulo. Eu não sei, mano. Não apagar, não apaga. Mas o torcedor é cruel. Mas é chato. O cara é muito cobrado, mano. Sabe por quê? Só pra fechar o negócio aí do Rogério. O negócio é o seguinte, Benjá. Se o Rogério falhar numa Libertadores aí, o São Paulo for eliminado, ele não vai apagar o que ele já construiu no São Paulo. Não vai. Agora, se o Denis falhar numa Libertadores e o São Paulo for eliminado por causa do Denis, ele encerra a carreira no São Paulo. Ah, com certeza. Então, velho, eu acho que o Rogério Ceni, eu volto a dizer aqui, Libertadores, gente, você tem que, ó, tem que ir pra jogar com traje de gala, velho. Eu sei, mas o cara tá mesmo. É muito melhor você ter um Ferragamo gasto, tá certo? Do que um Vulca Brás novo. O que é o Ferragamo? Conta pros caras aí. É um sapato, 36ª vez. Mas é bom dar ênfase. Vou falar agora pra você. Um abraço pro Salvatore. Mas se o cara não aguenta? Pra quem viu. Ué, o Benja tem uma informação, não quer falar. Que informação? Oh, diga, Benjamin. Se eu tivesse uma informação... Todo dia você me fala, o Rogério não vai poró. Eu não falei, o Rogério não vai parar. Eu nunca afirmei, eu falei o seguinte. Sei, se é o que eu venho falando achômetro. É o que eu venho falando é o seguinte. Tá muito estranho esse encerramento de carreira do Rogério. Você pode ter o pior departamento de marketing do mundo. E agora ficou pior ainda. Mas São Paulo tem um dos piores. Não sei se é um dos piores, mas... Talvez nem tenha. Eu venho falando isso faz tempo. Agora, pô, se pegasse a meia dúzia de umas partidas do São Paulo, tá louco. O Rogério tem que jogar no que vem, pô, pelo menos no primeiro semestre. Tem que jogar sim. Tem que jogar. O Rogério não tem que parar agora, não. É verdade. Não, pelo que ele vem mostrando, teria que continuar. Talvez ele esteja pensando, será que não é melhor encerrar agora? Eu também acho. Ele tem que pensar e falar, eu tô afim de ficar, não tô afim de... O Rogério mesmo sabe quanto o mundo do futebol é injusto e cruel. Ingrato, é lógico. Mas o cara no patamar que ele tá, com a idade que ele tá, com a história que ele tem. Ô, Benja, mas sabe também que tem outra história? Ele tá andando. Ô, Benja, tem a história do que... Ele deve estar de saco cheio também dessas histórias, por exemplo... roubo, o que acontece, os erros gigantescos dos juízes. Essa história, isso aí enche o saco do cara. Mas ele tá de saco cheio, de repente. Nós também estamos de saco cheio de roubo no Brasil e também estamos aqui. Eu sei, mas o cara de repente tá de saco cheio. Pesa tudo isso, pesa. Eu respeito a opinião de todos, mas sinceramente, eu, se sou Rogério... Politicamente você respeita, né? Mas não concorda, né? Diplomaticamente. E algumas opiniões você acha um lixo. Não é criar polêmica, mas é cada um se colocar no lugar do Rogério Ceni. Eu, sinceramente... jamais vou correr o risco de parar por baixo. É, exatamente pelo comportamento. Mas você acha que ele pode correr o risco? Pode, meu mano. Pô, jogando já, seis meses. Ele já teve prova disso. Já teve? Qualquer atuação do Rogério Ceni. Ele sombrar pra ele pode jogar o pau. Ano passado os caras chamavam vovô Ceni. Segue o jogo, sem falatório. Ah, o jogo segue. E vamos falar agora. Deixa eu ver o que nós vamos falar. Minha mãe mandou bater na Esser. Ô, Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Ligue 5546-0439. 5546-0439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Vamos lá, os ouvintes, 3284-7097. O senhor tá tão rico, velho, que ele perdeu o seu dinheiro, velho. Não. É os valores que nós ouvimos esses dias. Rapaz. Fala. Ontem eu tava lendo uma matéria dos escândalos de corrupção no Brasil. E nós ficamos chocados no Mensalão. Foi 141 milhões. Não era nada. E aí, se rouba, mas se rouba tanto nesse país. E aí você lê a matéria, você fala assim, nossa, 140 milhões, que bobagem. Só isso. Aí, essa foi a comissão bom dos caras. Bobagem, o outro aqui movimentou 10 bi. É? É. Eu quero dizer que vocês eram felizes e não sabiam. Aquilo te entra na tua cabeça de uma forma. É, mas... Eu tava lendo e falei, puto, 140 milhões, usando todos aqueles caras, são por causa disso. Por causa disso, cara. Ó, você viu a relação dos países? 10 só. Pra onde foram pulverizados? É. Esta conta não é minha. Ó, 140 pau, velho, são 10 APs, legal. É bacana, né? Muito legal. Ontem só você tá louco. Você tá louco? 10? Caraca! São 10 APs. Que apartamento você tá vendo pra casar? Hoje eu li no jornal que o apartamento da Lauren Bacall, em Nova York, onde era o John Lennon. Sim. Onde morava o John Lennon. Foi colocado à venda 67 milhões. 26 milhões de reais, né? Dá pra comprar nossa casa. É, realmente. Muito 67 dinheiro. Milhões. É dinheiro, é muito dinheiro. Eu não entendo. De dólares? Mas um AP, um AP de um milhãozinho aí. Acho que é 26 legal, milhões bacana. De dólares. É. Eu vi em reais 67 milhões. Depende, viu, RG? Tem um monte aqui na região dos Jardins, aqui, Oscar Freire, aí que custa isso e... Não, não, eu digo pra tropeçar, você se suicida. Eu digo pra comprar com essa grana aí, dá pra fazer um... Só antes de falar de futebol, num jogo horrível, que o torcedor do São Paulo tem interesse, Boca Júnior 0, River. Ruim. Pancada o jogo todo. Pancada, porrada. Tecnicamente ruim o jogo. Bonita festa, legal a garra, mas... Mas, por exemplo, o São Paulo pegando um time, qualquer um dos dois, ia cansar muito, viu? No segundo tempo não entrava. O cara corre pra caramba. É muito fisicamente... O cara corre, corre, zero. Corre, mas tecnicamente horrível. Zero. Verdade. Muito bem, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Grêmio. Corintiano que ligar e disser eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ganha sua vaga para essa mordomia pro domingo. Começo de noite, não, começo de noite não, já à noite mesmo, 7:30 da noite, né? Depois tá claro, do domingão, né? Bicho. Bom, é 7:30 é a hora que o sol definitivamente se põe, não é não? Depois das pegadinhas do domingão. Olha o Asdrúbal. Um monte de cueca aí, é tudo pão duro, Domênico. Porra nenhuma. É, os caras vieram aqui, nada. Ó. Caraca. Trouxeram um torresmo. Ah, acho que eles estão escutando aí, deixa a gente parar. Porra nenhuma. Alô? Alô. Fazer o quê, né? É, tamo aí. Quem é? Alô? De novo. Outra vez. Papinho, né, segura aí na linha, segura na linha, segura aí na linha. Segura aí. Segura. Uma barbaridade. É brincadeira. Aí. Brincadeira, me ajuda aí de novo. Como é que... É, rádio ao vivo é assim mesmo, né, velho? É. Agora, ô, Bando, que vai cair o Palmeiras, hein, velho? Só você acredita que não, hein? Eu acho que não, velho. Só você que acha que o Curitiba... Eu acho que tem 5 times lutando aí pra não cair. Aí. A pergunta não é se cai. Benjamin, Palmeiras e Curitiba, Curitiba e Palmeiras. Seco. Curitiba. Mano. Empate. Portuga. Curitiba. Velho. Curitiba. Mota. Curitiba. Eu acho que dá empate. Só nós manjamos de futebol aqui. Não, porque errar um palpite que nós somos burros. pra mim, o jogo do Palmeiras, pra se livrar, chega disso, era quarta-feira contra o Sport na Arena. Também esse, acho que era. Esse era o esse jogo. Esse era o jogo pra resolver a situação. E não só resolver a situação na pontuação, mas, pô. Ia ficar tranquilo, o torcedor ia ficar feliz, ia pelo menos ter o final dia de ano, festa, pô. O estádio ia somar com uma coisa boa, pô, ia passar escapamos, por cima de tudo, agora é vida nova. É, vamos visitar o estádio, ia ser legal pra caramba. Esse foi o problema. Esse jogo também é uma necessidade. Alô, quem tá na linha? Alô? Não tá atendendo? Não. Então vamos pra outra linha. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Cadê o Lula? Vamos à outra linha, 3284-7097. Alô? Caiu também, olha que beleza. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Alô? Alô? Aí. Aê! Quem fala? Oi, é o Johnny! Johnny do quê? Qual o seu nome completo? Johnny vai à guerra outra vez. Diversão que ele conhece, B-E-E. Lembra, mano? Qual o seu nome completo, Johnny? Oh, é Johnny Christopher... Onde Cler Batista de Maurício. Não existe esse nome. O seu nome merece um reprise, só você falando e pausadamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É Johnny Christopher Conde Cler Batista de Maurício. Não. Seis nomes. Isso é nome artístico, Chico. Seis nomes. É um personagem. É um personagem de livro. O Sócrates era Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira Oliveira. Mas não era um Christopher Conde Clare. De Maurício. De Maurício. E o final? De Maurício. De Maurício. Vem cá, cara. Você é desse maluco quando ele saca o RG, sombrar um pergaminho. Família real. É, nobreza. É um quatrocentão. Explica essa árvore genealógica, por favor. Então é o seguinte, meu pai, cara, eu sou o caçula de 5 filhos. Nossa. Certo. Aí começou a chegar nos últimos filhos, meu pai começou a avacalhar. Começou a zoar. Você avacalhar. O Christopher e o Conde Clare não tem nada a ver. É só o Batista e o Maurício que é sobrenome mesmo. Inventou. E, desculpa, Christopher e Conde Clare, e tirou da onde? Ele tirou, é assim, ô Sombrinha. Meu pai faleceu, eu era muito novo, né, cara? Eu tinha 10 anos. Então, o molecão, ele não tinha muito interesse em perguntar e saber isso aí. Mas ele tirou de leitura dele, né? Então, certo. Quando ele faleceu, a gente doou 3 mil livros aí, né, em casa. E aí, minha mãe fala que é de leituras dele, enfim. O que eu sei que o Conde Clare aí é Conde Sinclair, que é uma leitura aí que ele fazia. E o Christopher, na verdade, é austríaco, né? Tá. Mas eu não sei exatamente a origem dos escritores. E o Johnny, é o Johnny o desordeiro do Garotos Podres? Puta, Johnny desordeiro. Lembra? Eu conheci Johnny o desordeiro. Ele anarquizava o mundo inteiro. Toda a polícia de Londres dele estava atrás pelo espancamento de um pobre rapaz. Lembra disso, Sobra? Não, eu vivia no mundo da luz nessa época. Eu conheci, Johnny. Morava na estação da luz. Ô, Johnny, mas você lembra desse som do Garoto Esposo, não lembra? Meu mundo tinha luz. Eu gostava muito de punk rock, né? Ramone. Bicho. Operation Wise. E o Garoto Esposo tinha aquela música também que fez sucesso. Papai Noel, Velho Batuta. Tem jeito dos miseráveis, legal, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Apresentei os ricos, cospe nos pobres. Legal isso. Oi. Puta, show de bola falar com vocês, não nem acredito, meu. Não, verdade. Vai, Domênico. Na verdade, acho que o Johnny dele é do meu nome, não é Johnny. Meu nome é Johnny, muito bom filme. O velho... Esse é o que eu mais gosto, viu? Meu nome é Johnny, verdade. Johnny bravo. Esse Johnny é mais novo. E tinha o Cheiro do Ralo também, que era um filme bacana que eu fiz. Tinha tanto Johnny famoso, não. O Celton Mello. O Celton Mello, não só como ator, ele também é diretor. Diretor, escritor. Puta diretor. Ele estava produzindo uma série recentemente chamada Sessão de Terapia. Né? Muito e sabe o que é bom também? Boa a série. A voz parecida com a minha é meu irmão. É seu irmão? Muito bom. Mas você é melhor que seu irmão. Eu sou bem melhor que ele. Verdade. E ambos são São Paulinos. Verdade, verdade. Ô, meu velho, quantos anos você tem? Eu tenho 3.5, Domenico. Pô, RG, 3.5 hoje é legal, hoje. Não é? Hoje. Conde Clare e tudo. Ó, depois de todo esse discurso, eu vou fazer a pergunta. Vai. Certo? Sim, certo. Se ele quiser responder, ele repete. Tá. Vai. Você, Clare, respondeu no seu nome tudo de novo? Sensacional! Porra, se salvou. Tá de brincadeira. Mas não tinha a Jeanette Clare? Mas teve tempo, hein, gente? Janete, não me venha me encher, que eu não tô legal, hein? Não, hoje, assim, se não o Palmeiras... Não tô legal, não, hein? Se o Palmeiras escapar... É difícil. Eu não quero falar disso. Ceará, tá difícil. Hoje tinha que botar aquela música da Mara Maravilha pro Domênico, né? Qual? Não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Mas eu não tô legal. Ih, tomou? Eu não tô Nossa, legal. Nossa, levou na cara. Eu não tô legal. Por que você não tá legal? Eu não tô legal. Passou pinguela na sua cara. Eu não tô legal. A vida é bacana. Eu só falei que eu não estou legal. Não foi comigo. Aí, parceiro. A vida é legal pra caçamba. Aí, parceiro. Eu não estou legal. Vai um Your Good batido. Não dá pra ficar legal desse jeito aí que tá aí. Por causa do Palmeiras, não é? Você não tá legal. Mas você não desiste, né, Dulce? Tá de verde. Lógico que não diz. Né? Sempre Palmeiras até o final, você tá louco? Fica aí pra série D. Desistir é pros poucos. Mas ó, o Sombra. Tô lá, não tem esquema o não. O Sombra é um cara aqui muito... não é modinha não. O Sombra é um cara muito supersticioso. É, aí, o Sombra falou assim pra mim, ó, em 2002 caiu o Botafogo, o Palmeiras caiu e o Ituano foi super campeão paulista. Em 2014, o Ituano foi o campeão paulista, o Botafogo já caiu. Aí e o Real Madrid foi campeão do mundo. E, mesma e coisa. 2002 também? É verdade. E a Portuguesa caiu em 2002. E a Portuguesa caiu em 2014. E, muita coincidência. Nordista! Coral do X, vai. Nordista! Mas qual é o time do... do Conde muito Glenn. Nome. Pô, ele tem oito times. Um pra cada um. Aqui é Coringão, mano. Ah, Coringão, chupa, mano. Coringão. É nóis. Os caras chamam ele de Jão na rua. Tem tanto nome, né, Jão? Tem tanto nome, os caras não sabem falar. Jão. Você tem apelido ou não? Não, não tenho, Johnny mesmo. Ah, Johnny é style, velho. Johnny é legal. Johnny é o nome da minha calopsita. Ô, amigão, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Com certeza, mano. Eu tenho que falar a frase. Eu quero ir na torcida e no Estádio 97. Não, você errou aí. Errou. Faz uma correção, vou te dar uma segunda chance, vai lá. Eu vou na torcida Peugeot Estádio 97. Boa, isso aí, agora acertou, você tá garantido, mano. Tem que estar aqui na rádio, que horas, produção? 5h30. Eu tenho que perguntar sempre pra ver se tá esperto. Então, ó, Paulista 1439 no domingo às 5h30, tá bom? Ô, show de bola, mano. E aí, amigão, o Corinthians pega uma vaga no G4, cara? Você acha que mantém aí, talvez, aí a terceira colocação no Campeonato Brasileiro? Ou você acha que o time do Corinthians ainda tá muito inconstante pra gente cravar isso? Olha, mano, eu vou ser sincero, cara, tá inconstante, viu? Eu queria ligar pra você, você faz treinar aí. Faz uns 3 anos que não dá tesão ver o Corinthians jogar, cara. É isso que tá o mais complicado, porque ganhar, perder, a gente sabe que faz parte. Pô, mas ganhou o Mundial faz 2 anos, pô. Como que faz 3 anos que não dá tesão de ver o Corinthians ganhar? Quatro anos. Vamos tirar o Mundial, vai. Vamos tirar Libertadores também, faz 2 anos. Ô mano, Mundial pra cá, cara, o jogo do Corinthians tá duro, cara, tá preguiçoso, jogo burocrático. Concordo. É um time que não cria, só marca. Depois do Mundial pra cá, o Johnny tem razão. Se você contar nos dedos, teve uns 5 ou 6 jogos bacanas do Corinthians e acabou um deles. Gente, acontece. Um deles foi aquele contra o São Paulo, que né? ganhou a Recopa. Ele foi um empolga, jogo bacana. Né? Teve um outro jogo legal. Mas depois do Mundial pra cá, raríssimos jogos, dá pra você botar numa mão só. Mas quando você conquista o apogeu, quando você tem um orgasmo, você não deita e descansa. É verdade, gente. Mas quando você tem um orgasmo... Oh, depois olha você tem um orgasmo, a comparação que ele faz. Quando você tem um orgasmo legal, você não acabou, mais nunca mais precisa... Não, mas você precisa dar uma descansada, velho. Mas 2 anos? 10 anos? Dois anos? 2 anos tá na conta. E nada, você quer mais. Não, 2 anos tá na conta. Você quer? Futebolisticamente falando, tá na conta. Você transa igual a Copa do Mundo? Ó, 2 anos no futebol... 2 anos no futebol... Pera aí, ó. 2 anos no futebol, gente, representa 1 hora depois do coito. Pô, mas que coito é esse aí? Tá, né? Dentro do prazo ainda, pra você se recuperar. Eita. Acho que tá. Nossa, que palavra velha, coito. Coito. Não, mas é verdade, velho. Mas não é tem o de Maurício. Faz coitudo. Ô, mano, é o seguinte. Realmente o sexo tem paralelo com o futebol. Né? Você tem razão. Aliás, suas análises aí são sempre precisas. Cara. Obrigado. Você é o cara mais coerente que tem aí. Obrigado. Aí, ó. Mas, ô mano, pô, cara, eu não fico assistindo. O coito, a gente é o coadjuvante do negócio, certo? A gente tá lá, a gente é o protagonista do negócio, né? Para o futebol, eu sou o espectador, cara. O paralelo é diferente aí, cara. Eu quero curtir, quero contemplar aquilo, sabe? Quero fazer daquilo um momento de entretenimento. Aí você gera expectativa e fica lá olhando. Mas, ô amigão, até entendendo o que aconteceu com o Corinthians ele fez uma reformulação do elenco, chegaram jogadores, alguns vieram e também não conseguiram mostrar o porquê vieram, né? Então, quando você tem esse período aí de transição, quando você faz aí uma reformulação do time, muitas vezes é complicado, porque você traz jogadores que nunca jogaram juntos, tem jogadores que sentem o peso da camisa, tem uma série de fatores que vão fazer o jogador dar certo ou não. O Corinthians ainda está nesse período de entre-safra para conseguir trazer bons jogadores. Até inclusive o Roberto falou que o Corinthians vai trazer no máximo 4 jogadores para o ano que vem. Mas a questão não é a quantidade, é a qualidade. Hoje o Corinthians ele precisa de 4 jogadores que venham para talvez fazer frente para os titulares. Não adianta você trazer um jogador para falar, esse cara vem para brigar aí por posição, então compor o grupo. Não tem que pensar assim. O jogador assim, que eu traria é o Diego Souza. Tá louco, velho. E Diego Souza, mano? Diego Souza? Eu tô falando de coisa... Diego Souza é melhor que Jackson. Não. Diego Souza é melhor que Renato Augusto. Não. Retrocesso. Um erro não justifica o outro. O cara aqui não tem mais nada a acrescentar. Tem que trazer um cara bom, velho. Quem tem pra acrescentar? Mas tô falando, mas Diego Souza não é um... Eu acho um reforço pro Corinthians hoje. Pode vir hoje. Quem é o cara que acrescenta, na tua opinião? Sem ser o Messi, o Cristiano Ronaldo... Não, mas fala o que Diego... Para, fala um pouquinho. Fala um que acrescente. Então traz. Depois Diego, não chora. Eu sempre gostei. Deixa reclama do Jadson. As carreiras, ali, lado a lado. O Diego Souza é o Zico na frente do Jadson. Não é. tem alguns jogadores que a carreira ela é engraçada, né? Uma hora tá em cima, outra tá embaixo. Você vê o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno tava bem, foi pro Grêmio, ficou em baixa, foi emprestado pro Flamengo, continuou em baixa. Aí você fala, nossa, Marcelo Moreno, você fala, ih, não deve querer nada com nada. Agora tá dentro de um contexto legal como Cruzeiro e tá se destacando. O Diego Souza não é um mau jogador. Quem sabe ele tá num momento de baixa na carreira. De repente pode voltar a subir. Ele já anunciou que não fica no esporte. Cobrar? Ele já anunciou que não fica. Eu acho que o Diego Souza é preguiçoso, cara. Também acho. Mas ele é bom jogador, preguiçoso. É, ele tem que. Ele é preguiçoso, mas ele é bom jogador. Relapso. O Diego Souza é aquele tipo de jogador que tem potencial, sabe jogar bola pra cacete, será mas que infelizmente o São Paulo é um cara como ele iria atrás do Diego Souza? Eita. São Paulo? Porque o Kaká tá indo embora. Será que mais São Paulo não vai ser atrás do seu volume do que do Diego Souza? O Diego Souza, o contrato dele com o Sport termina agora em dezembro, mas ele ainda tem o contrato dele com. É o Metalist? Eu não me lembro qual é o time dele na. Não sei. Qual que é a porcaria dessa aí? Eu vou te falar, cara. Você é engraçado. Você fala que ele é um jogador acomodado. Você morre de amores pelo Jadson. Não morro de amores pelo Jadson. Magic não. Jadson. O Jadson você quando teria uma não, noite não, não, de amor. Não, negativo, negativo. O Jadson, quando precisei elogiar, elogiei. Quando precisei criticar, critiquei. Não, mas você assim não foi funciona. Tão enfático nas críticas quanto nos elogios. Tanto é que o Jadson tá no banco hoje. Mas a última partida que ele entrou aí, esse último jogo do Corinthians aí diante do Goiás, o Jadson ele foi bem, cara. O Jadson ele entrou e mudou a história do jogo, cara. Mudou. Mas uma coisa é onde ele o Diego. Uma coisa é onde o Diego Souza está, velho. E todo mundo, o time jogando pra ele. Diego Souza onde passou? Olha a última. Não, olha a última passagem dele no Palmeiras. Pô, mas olha a última passagem. Dando dedinho pra torcida. Peraí, isso aí, mas olha a última passagem. Como e daí? Olha a última passagem do Wagner Love no Palmeiras. A torcida foi bater ele lá no Bradesco, lá da Turiaçu. Olha a última. O Diego Souza jogou bola no Atlético. Jogou bola no Vasco, jogou bola no Atlético. Diego Souza é bom jogador. Ele não firmou no Vasco. O próprio Palmeiras jogou. Como no Vasco ele jogou muito. Ele ficou marcado por causa do gol da Libertadores. O Diego Souza estava no Cruzeiro ano passado. O Diego Souza, que o Diego Souza merecia uma estátua no Parque São Jorge, eu também acho que ele merecia uma estátua aí pela gol que ele perdeu em 2012. Não, mas agora trazer o Diego Souza para ser jogador do Corinthians, não desculpa, time, é retrocesso. Johnny, jogador preguiçoso. Johnny, aí, você gostaria ou não do Diego Souza? Olha, cara, sinceramente não, cara. Não. Eu prefiro apostar nos jogadores mais novos aí, jogadores... esse Campeonato Paulista, ele teve uma safra até que razoável aí de revelação e o Corinthians aproveitou muito pouco, né? Sim. Desses jogadores que tiveram, além do principalmente do Ituano. Eu vi vocês falando ontem do Joel, né? Joel Cruel. E... Joel... São apostas aí, entendeu, cara? Mas o fato é o seguinte, né? Que eu tava falando pra vocês aí. Tá difícil ver jogo do Corinthians que empolga, mas não é só do Corinthians. Mas sempre foi, né? Futebol brasileiro atravessa uma fase aí de espetáculos de baixa qualidade. Futebol... E a gente que é de uma geração que... Eu acho que eu vi uma das últimas gerações que tinha um futebol bonito. A gente tem que cair na real que é o que tá mudando. Então... tanto quando se fala em contratação, você não consegue ver opção nenhuma. Mas, amigão, eu tenho ouvido alguma... O Johnny tem uma certa razão. Mas, Sombra, eu tenho ouvido algumas opções aí com relação ao ataque do Corinthians. Falam que o Corinthians, ele tem... Não é que tá contratando, mas parece que esses jogadores aí estão numa lista aí de possíveis reforços. Pode ser que negociem aí, pode ser que um deles entre em acordo. E aí, Lucas Prato, Théo Gutierrez... Falam do Leandro, o centroavante da Chapecoense. Que jogou na Portuguesa. E falam do Joel, o centroavante do Curitiba. Joel não é centroavante, é, mano? É lado, atacante. Né? Não, mas ele pode vir pra fazer as vezes ali na frente. Igual o Guerreiro. Se você analisar o Guerreiro hoje, no time do Corinthians, ele teoricamente é o 9, é o centroavante, mas é um cara que cai pros lados mano, também. Ele não fica parado fixo ali dentro da área. Mais uma informação pra você. O Corinthians tá vendo zagueiro também na Argentina, tá? Zagueiro de área. Com relação a esses quatro jogadores que eu citei, me desculpa. Mas eu acho que nenhum deles, aquele nome que você fala, nossa, tá vindo o cara pro Corinthians. Entendeu? O Roberto, ele falou aí que o Corinthians ele vai contar com 4 reforços no ano que vem. Mas me desculpa, se vier, por exemplo, um Joel, se vem, por exemplo, um Leandro, são jogadores que vêm pra compor elenco, eles não vêm pra brigar aí pra ser titular. Eu acho que os jogadores que o Corinthians tem que focar, tem que ser jogadores aí que venham pra poder ter uma condição de titular. Mas Wagner exemplo, Love não Wagner tem Love, ué, Wagner vem. Love tem peso. Wagner Love é um cara, tá certo? Vem. Tem que trazer um cara do quilate do Wagner Love pra brigar com o Guerreiro. O Corinthians ele tem que fazer talvez aí um time forte pra time forte para disputar uma Libertadores. Oh, mas, todo mundo tá vendo aí. Wagner... Você precisa de elenco, som. É, eu sei. O Wagner Love. Ô, amigo, não... só baixa um pouquinho o volume do teu rádio, que tá dando uma microfonia aqui, por favor. O Wagner Love, acho que sairia mais caro do que trazer do que renovar com o Guerreiro, ou não? Não, mas renova com o Guerreiro e traz Wagner Love. Mas aí você plantou as duas coisas, dinheiro. Mas gente, mano, vocês estão muito mal da grana lá. Não, tá nada. Ano que vem aí vai pra 190 milhões. O Corinthians vai ganhar o mesmo que o Vettel aí na Fórmula 1, viu? E eu li que não estão conseguindo. Então, e o Corinthians também. Ô, mano, nem sei, é verdade isso? Não estão conseguindo vender aqueles CIDs que a prefeitura deu? É. Imagina, não estão conseguindo vender, você viu isso? Eles queriam que a prefeitura garantisse que... Se não conseguisse vender, que eles, a prefeitura daria o dinheiro. E aí, deixa eu explicar. O Haddad falou que... O Haddad poderia ser acusado de improbidade administrativa. Mas improbidade administrativa fica em segundo plano, esquisito, porque hoje o Santiago... É verdade. O Santiago Bernaleste, velho, é um patrimônio cultural da cidade de São Paulo. Então a gente vai pagar o estádio de vocês. Nós vamos conversar com o partido, Lidinho. Em segundo plano foi legal. Vontade, gente. Vamos conversar com o partido, Lidinho. Mas o que não pode acontecer, Sombra? O povo tá de olho no Haddad. Não, mas é que tal, o que não pode acontecer é, talvez, isso ficar pra baixo do tapete. O nego vai lá e coloca por baixo das últimas contas que estão ali na plena da prefeitura pra serem pagas. Isso deveria acontecer de forma limpa e clara. A prefeitura deveria comprar esses seats e falar, mas é verdade. Limpa e clara! Você chama isso de limpo e claro? Sim, coloca na mídia, pega e fala, estamos comprando porque hoje a Arena Corinthians é um grande investimento. Não, mas é que tá. Tudo abre esse precedente nesse país. Faça isso com o estádio do Corinthians. Sabe por quê? Não. Porque o estádio do Corinthians, ele é um bem para a comunidade, é um bem para a sociedade. O estádio do Corinthians, ele gera milhões de empregos. Como não, RG? Tá falando sério mesmo? Óbvio que eu tô. Você tá defendendo essa... Não, mas peraí, gente. Peraí. Uma coisa é eu defender a irregularidade. Outra coisa é defender... É, jogar a sujeira pra baixo do tapete. Mas que coisa que você regular tá, tem você pagar com dinheiro público o estádio do Corinthians. Você tá defendendo o quê? Mota, o estádio do Corinthians, você não tem que encarar dessa forma. Vamos parar com esse negócio de clubismo, coisa barata. É verdade. Vai pro inferno. Johnny, um abraço pra você. Rapidinho. Vai. Uma parada em questão. Cara, o... Vocês estavam comentando essa semana aí sobre transmissão de jogos, né? Eu sou corintiano e, óbvio, a gente acaba se direcionando, aí a maioria dos jogos do Corinthians passa pela Rede Globo, mas quando não passa, passa pelo pay-per-view, né? Que eu assisto pelo pay-per-view. E o que eu sinto falta, cara, é de ter bons narradores hoje. Tá muito ruim de narrador, cara. O narrador que eu mais gosto hoje é o Milton Leite, e eu não vejo ele mais narrando o jogo do Corinthians. Pô, o Cleber Machado é um cara até que legal, tal, mas, puta, cara, é difícil, assim, eu é meio sonolento, enfim. E... Tá tudo ruim, criar uma regra aí pra mídia brasileira pra abrir mais possibilidades de transmissões, possibilidade de você escolher o narrador que você quer. Olha, do jeito que tá chato os jogos do Corinthians, pode botar o Mick Jagger narrando que não vai ter graça, velho. Pelo menos, o Milton, ele tira uma onda quando a coisa tá ruim, igual o Silvio Luiz fazia, que é um mestre nisso, entendeu? Então, pô, além dos jogos tá burocrático, os narradores também vão na mesma linha. Aí você dorme mesmo, cara. Mas não tem jeito, velho. Mas eu acho que o narrador depende do jogo também, às vezes. O dia melhora. Tá feito o seu registro, o seu protesto. Pô, Johnny! Deixa eu mandar uma moela pra minha esposa, a Thaís. Thaís com Declare, Christopher, de Maurício? Ela não pegou, ela só pegou o Maurício, meu. Só pegou o Maurício? De Orleans de Bragança. E ela tá... se dando bem. Ela falou, ele só ele falou que ela pegou o Maurício. E ela tá aí com você agora? Ah, não. Sensacional. Mestre. RG, música pra Thaís. Thaís. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. É, mas depois daquele... Ai, meu Deus, depois daquelas assim notinhas comigo, no Face lá de conversa. Cachorro, ficou ruim, depois do cachorro. Nossa, ficou ruim. Mano, eu não falei nada, hein? Minha filhinha Manuela. Eu não falei nada, eu omiti tudo. O povo tá te entregando aí. Não, ok, problema, ok. Não tem problema, não. É. Um beijo também pra minha filhinha Manuela e pro meu... o Rafael e o meu irmão que é viciado em vocês, aí o Quinho. Manda um beijo pra um abraço. Falou, pra ele, Quinho. É Quinho. Ah, é Quinho. Que hora que é aí no domingo que eu tenho que estar? É 6:30, né, mano? 5 e meio, 6 e meio. Puta, que ridículo. Ô, Johnny, 5 e meia da tarde aqui na Paulista, tá bom? Paulista, 14. 39. Beleza, tamo na área aí. Um abraço, vocês são demais aí. Fica com Deus. Valeu, Malu, Johnny. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active. Você não viu? Com não. Teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo pra 40. Pera aí. Embora, não, ligue para. Agora mesmo. Seu. Calma. Ligue agora mesmo pra 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Estádio 97. O que foi, né? Vocês estão aí reclamando. O que aconteceu que eu não tô entendendo? A cara do mano. Benjamin acaba de acessar a conversa eu tinha visto, do casal. Foi dois dias atrás. A conversa do casal. Ah, eu ouvi Outback? Eu ouvi. Agora fome, você ouviu. Delícia, hein? Ser um time campeão não é fácil. Precisa treinar bastante pra ficar craque. O Outback sabe disso, por isso o treino começa todos os dias bem cedo para oferecer sempre a melhor experiência para você. E uma prova disso são as deliciosas massas preparadas todos os dias para chegarem fresquinhas ao seu prato. Quem é que não conhece a Steakhouse Pasta, hein? Aquele fettuccine suculento, servido com champignons, tomates e cortes de carne. E ainda refogado com toque de vinho chardonnay e black pepper. Meu amigo, essa delícia... Só no Outback. Explore o seu momento Outback. Vamos chamar o Juca? Vamos? Vamos chamar o Juca. Pessoal querendo entrar no fim de semana dando risada, velho. Chama o Juca. Dando risada e pedindo cachorro. Chama o Juca, velho. Respondendo com emoção. E aquela velha música, troca seu cachorro por uma criança. Vai chamar o Juca? Sim. Da onde veio aquela frase lá, chamar o Juca pra vomitar? Enfim, qual o significado disso? É você faz o movimento. Entendeu? Mas eu não entendi ainda, sabe? Juca não é. Você fala, chama, quando fala, chama o Hugo, tem mais a ver com Juca. Ah, mas aí é uma questão de rivalidade. São primos. Porque na Grécia Antiga tinha... O Juca. De um lado, a turma do Juca. Não é isso. Não é isso. Não era isso, Domênico? Domênico, explica melhor. De Grécia Antiga, explica aí, Domênico. Esse negócio seguinte surgiu na Grécia Antiga. Sim. Tinha um cara lá... Ele tava passando muito mal. Sim. Sim. Por que que não veio pro SAMU? Não existia essa situação. Não tinha hospital nessa época. Certo. Não tinha. Não existia. Muito triste. Não existia. Jogava. Mas tinha aqueles caras que... algumas tribos tinham curandeiro, né? Os pajés. Mas lá não era. Lá na Grécia Antiga tinha aqueles caras que se davam umas vezes de médico. É. E tinha um cara que chamava Juca. Sim. Esse cara era bom pra cacete. Não era Juca, não era Jucatos. Porque ele era grego. Exatamente. Jucatos. Aí... esse cara tava passando mal do estômago, não conseguia, rapaz. Não tinha chave bolo desse jeito. Aí o cara falou assim: pô, você tem que tentar botar pra fora o que você comeu porque tá fazendo mal pra isso, você. Você vai morrer, Vamos fazer o seguinte: vamos chamar o Juca e ele resolve o teu problema. E daí. O Juca chegou o Juca. Chegou. Chama o Juca. Meteu o dedo no. Chama o Juca. O Juca, como era muito esperto, meteu o dedo na guarda do negro e o cara. Mandou. O dedo muito grande. E aí ficou conhecido. Chama o Juca pra você pôr pra fora. Você entendeu? Aí dali em diante, chama o Juca. É que o Juca pra você alcançar o estômago. Se eu chamar o Juca, você põe pra fora, Domênico? Se eu chamar. Vou botar pra fora. Mas aí, Domênico Gato, lá em Santa Isabel. Sim. Quando tudo começou. Que é aula, viu, velho? De música também. De tarde aí tem todo dia. Tinha um Patrício lá chamado Joaquim. Ah. Mas de onde ele é esse Joaquim? O Joaquim, Patrício. Mas veio da Europa, é? Joaquim? Ou veio do Japão? E o Joaquim é o seguinte, cara. Ele argumentava com o amigo dele que tudo na vida tinha uma explicação. Certo. Isso é verdade. Tudo. Isso é verdade. Aí, tudo tem uma explicação. Tudo Joaquim explicava. Certo. Né? Niki, eles estão conversando ali. Certo. Ô, Benjinha. Presta atenção. Presta atenção. Depois você não entende, fica aí. Aí, tudo pro Joaquim tinha uma explicação. Ele tava falando isso pro amigo dele. Niki, ele tá conversando, passa um elefante voando. Peraí, barulho de elefante. O Sombra já viu o elefante voando. Não, isso não. Isso é o Tomé das Letras, velho. Não, nem sei onde é esse lugar aí. Aí, não, para, vai, Sombra. Ele tá conversando, um elefante passa um elefante voando. Aí, o amigo dele fala assim, olha lá um elefante voando. Então, qual é a explicação pra isso? Aí o Joaquim coçou a cabeça, olhando, coçando a cabeça. Niki tá nesse... coçando a cabeça. O que aconteceu? O que aconteceu? O elefante caiu. Passou outro elefante voando. Não. Pode ser. Aí, Não, perde mais, o elefante. Aí o amigo dele gritou: olha, outro elefante voando. Explica, como é que você explica isso? Roberval. Aí ele parou e falou assim: ah, são dois? Então tá explicado. É sinal que temos um ninho aqui perto. Ah, sensacional! É como não? Sensacional! Um ninho de elefante. Ai, ai. Pode rir. Eu vou te contar uma fora do ar, RG. Interessante. O espírito é mais ou menos o mesmo, mas só tem que contar fora do ar. Ai. Não, pode contar no ar. Não. Porque é sexta-feira. Mano chora. Mano, ah, é? O quê? Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Logo mais, daqui a 19 minutos, vamos bater o martelo e fechar mais um. Vamos fechar mais um leilão do Estádio 97. Essa semana estamos pedindo doações em quilos de feijão. O leilão do Estádio 97, a cada semana, pede quilos de um determinado produto ou unidades de um determinado produto. A semana passada, por exemplo, nós tivemos aí a vitória do leilão do Jeová Severino da Silva. Ele deu um lance maior do que todos, de 1.800 quilos de arroz. Sim. 1.800 quilos de arroz, e vai ser estranho no ninho aqui com a gente. E outro ouvinte foi sorteado, porque a gente traz um pelo maior lance e um ouvinte sorteado, não importando a quantidade que tenha doado. Outro ouvinte que foi sorteado é o Paulo Genaro Verrone. Esse fez uma doação de 1.200 quilos de arroz. Então, na sexta-feira passada, nós acumulamos 3 toneladas de arroz que serão devidamente distribuídas em várias entidades de beneficência, tá bom? Sim. Ah, então, olha, logo mais, daqui a 18 minutos, vamos bater o martelo e encerrar mais um leilão do estádio. Corra no nosso site 97fm.com.br e colabore, né, cara? Vamos colaborar. Dê o seu lance, quem sabe você é o vencedor e ganha o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, tá bom? Estádio 97, trazendo mais ouvintes no oferecimento do Grupo Esser. O nome construído com história, ô Dodô. Vamos lá. Alô. Alô. Alô, fala. É o Bruno? Bruno, tudo bom? Acabou com a água. Beleza, do Rio, Beleza, Bruno do que é o nome completo? Bruno Botelho de Azevedo. Botelho de Azevedo. E quantos anos, Bruno? Pô, tenho 32, mano. 32, hein? 3... Azevedo. Que momento, hein? 3.2, RG. É, 18 horas e 42 minutos, bicho. Segundo Benja. É. Segundo Benja. Caminhoneiro encontrou com moto. E falou Botelho, velho. Botelho tem uma boa rima. Nunca mais liguei para os amigos. Ô, velho, e o bairro? Qual bairro você mora, hein? Uma boa rima. Eu moro longe, cara. Eu moro em Florianópolis. Ô, louco! Mas mora bem. Mora longe, mas mora bem. Ô, louco! Mora bem pra caramba. Que lugar daí de Floripa que você mora? Você mora no norte da ilha? Mora aí na região da Beira-Mar? Ou você mora no continente ali? Lá no continente ali, né, velho? Aí é ruim. Floripa é top. O legal é a ilha. É a ilha. E o lado norte da ilha, que é o melhor. O norte é a melhor parte lá. Eu moraria na Praia Brava, cara. Ou no Santinho. Pra morar em Floripa, no continente, fico aqui em São Paulo. Ah, é legal pra cacete. Ficar aqui do lado da Engabaú, com cheiro de lixo. Ah, é metrópolis, cara. Metrópolis. É, que nem diz o Scorpions, Big City, Big City Night. Você tá louco, velho. Floripa é a melhor cidade do Brasil pra se viver, cara. Tem Big City Night. Tem estrutura, é bonita, tá cheio de mulher bonita. Vai ter um monte de time na primeira divisão do futebol brasileiro aí, em breve, de Santa Catarina. Pior que é verdade, você vê o nível do futebol brasileiro, né? Os catarinos na primeira divisão. Todos eles quase, hein, cara. Mas você é paulista e foi morar aí por causa de trabalho? Isso, é isso aí. Por causa de trabalho? Na verdade, eu casei com uma gaúcha, né, cara? Daí fui embora pra Porto Alegre e agora eu tô em Floripa. Mas você é gaúcho também? Eu pra Porto Alegre? Não, paulista, sou homem. Não, ele é paulista. Quer? Deu pra ti. Baixo astral. Vem pra Porto Alegre. Tchau, Cleiton e Cledinho. Ô, velhinho, você que tá mais próximo aí da região, o que que tá acontecendo lá na cidade vizinha lá, mulherada, tudo lá. Mandando pelada. Hein? O que tá rolando lá, velho? O Vieira falou que nunca mais ele quer ir pra Porto Alegre depois disso. É. Tá com nojo. Acho que é falta de homem, né, meu? Daí a mulherada fica tudo pelada lá. Falta de homem. Que momento, hein, velho? Você viu? Em Goiás também apareceu um. Ah, mas você viu? Mas em Goiás apareceu uma também. Ah, mas pode falar, isso aí tá com uma cara de merchan. É. Ah, que, mas que beleza, é a moda você que quiser ficar pelada, vem fazer beijão, que beleza. Que andavam pelada, todas elas que andaram, muitas, acho que umas três delas já foram internadas. Tenta formar uma frase. Foi internada. Eu tava tentando pensar quantos foram para no hospital psiquiátrico. Pelada. Vai, Dodô, continua. Teve até um traveco, velho. Mas esse era nosso conhecido aqui. É o Vieira. Vieirinha. Mota, você gosta de travesti, Mota? Pode crer. Mais ou menos? E se o travesti for gordo? Sim, não faz não, Mota não curte. Não faz meu biotipo. O Mota não curte. Eu gosto de homem, não gosto de mulher. Uma travesti é homem. Mas é uma mulher de filha. Mas vamos supor que o Bá se vestisse de Rapunzel. Você pegava? Não. Não gosto. A cara de nojo. A atitude de homem. A cara de nojo. E se o Bá viesse tipo o Pedro e o Bino do Carga Pesado, com macacão, sem camisa, cheio de graxa? Nossa. Uma chave de roda no bolso. Eu morria. Hã? Eu casava. Você passava tudo pro meu nome pra ele. O quê? Você não tem nada? Mas você não tem nada. Pra passar o quê, velho? Vocês não a diva. Vai saber. Vocês nunca sabem. Vai saber. O que você sabe da minha vida? Você não sabe nada. Você tem um dossiê. Ô, Mota. Mas você declara aí, vai de renda como isento? Se ele te prometer, não cai nessa, não, que é furado. Ele vai te comer e vai embora. Gol! Fala com o tonto aí, vai, Domênico, qual que é o time aí? Assume isso. O Mota seduzindo o bar, velho. Ô, velho, qual que é o time? Ô, Dodô, só tô indo aí, é Verdão, né, mano? Verdão, é nóis. Ah, nóis. Chapecoense? Chapecoense, tá vendo? Mas o Marcelo Iniesta tá no Twitter aqui, ele mandou uma frase boa, Domênico. Ele falou: ó, o Palmeiras é F. Tá de casa nova, mas prefere dormir na porta da zona. Ele mandou uma frase boa, boa a frase. É, não é agora, ruim, não. Com certeza, vai cair um time verde, né? Mas não vai cair o porco, não. Assim, o time verde. Palmeiras, Curitiba, Chapecoense, tudo é verde. O Vitória tá na briga aí. Se o Vitória cair? Vitória não cai. Vitória, Botafogo, Bahia. Botafogo caiu. Não caiu ainda não. Caiu? Não, não caiu não. Botafogo caiu, ainda tá correndo o risco de perder o Botafogo. O Botafogo tá tão rebaixado quanto. O Botafogo deu o quê? 33. Né? O Botafogo tá tão rebaixado quanto o Cruzeiro é campeão. Tem três gotinhas ainda no tubo do Botafogo. Mas peraí, o Botafogo se ganhar as três. Domênico, sinceramente, o Bahia tá mais vivo que o Botafogo. Não, do Bahia. Bahia tá mais vivo que o Botafogo. Botafogo eu acho que já. O Botafogo já era. Mas peraí, lógico, isso é evidente, tem um ponto a mais que. Não, mas até pela tabela, pela bola que tá jogando, pelo time, por tudo, o Botafogo caiu, Domênico. Mas o Botafogo depende. Eu acho que a gente só escapa porque o Vitória vai encabeçar essa daí, viu? Eu não acho. O Vitória é o time que mais se deu bem. Sabe por quê, velho? Ele pega Figueirense. Não, mas tem é mais fora. Em Santa Catarina. Mas o Figueirense não tem mais nada a ver com o campeonato. Ele pega o Flamengo em campo. Não tem mais nada por quê? Porque ele não tem mais nada a fazer. Calma, o Flamengo. Vamos parar, para. O Figueirense não tem mais nada a fazer. Pera. 43 pontos, não está livre do rebaixamento. Ah, Domênico. Pera aí, 38 é o que cai. 43 não cai. 38 é o que cai, mas tô olhando aqui. Confronto. Que confronto? O confronto é esse, filho. Se eles ganharem esse aqui, acabou. Eles têm que ganhar esse jogo do Vitória pra escapar de vez, Portuga. Ou empatar. Ah, como não acha? 43, ô RG. 43 não cai 38 mais. 38 é o que cai. Faltam aí 9 pontos, 9 certo? 9 pontos. 43 eles têm. Cai? Eu não acho que cai. Se ele perder as 3, não cai? Nossa, perder as 3. Vai nessa. Vai nessa. Agora, vamos lá, pra continuar. O Vitória, eu sei que na minha, no meu ponto de vista, não vai cair. Eu acho que 43 até já escapou. Então, mas matematicamente não escapou. Mas só pra completar agora, é o seguinte. O Vitória tem o Flamengo, que é campo neutro, e o Vitória fecha contra o Santos. Mas acho que o Figueirense tem que ganhar esse jogo do Vitória pra poder escapar de vez. Não sei não. De vez. Ou empatar o jogo, porque se ele empatar com o Vitória, tem 3, 5 pontos de diferença, vão continuar os 5 em 2 jogos, aí praticamente, e ainda mesmo não escapou, hein? Eu não sei, acho que a coisa tá ruim. Ô velhinho, e o Verdão, escapa ou não escapa, velho? Cara, eu vou dizer que eu acho que a gente escapa, mas vai ser ali, ó, nos 45 do segundo, viu? Puta, o time é muito ruim, é ruim, cara. Eu vou é dizer, ruim. Assim, ó, acho que é o pior time da história que eu vejo. Eu tô com a minha mulher já tem um tempo, né? E ela falou assim, porra, desde que eu te conheço, você tá sempre sofrendo com esse teu time, né? Pior que não, tem mais de 10 anos, cara, e é sempre um sofrimento danado. Qual que é a tua idade? A gente virou aí a quarta força mesmo de São Paulo, cara. Qual que é a tua idade? Um motivo de chacota, 32. E você falou que esse é o pior time que você viu na história? Olha, ô, Beijão. É, tá. Quando eu falei isso, os caras me xingavam. Eu falei uns meses atrás, uns 5 meses atrás. É o pior time que eu vi na história do Palmeiras. Eu não sei se é o pior. Os caras conseguem jogar no Palmeiras, cara. Eu não sei. Tem que jogar craque, mas pra falar a verdade, todos os times grandes só tem... Você não faz um time na Série A de craques. O ano que caiu... Na década de 90 era sensacional, todos os outros times também, além do Palmeiras. Pega agora, tudo pereba, cara, tudo olha aqui, jogador ó. Empresário. Então, o ano que caiu agora, recentemente, em 2012, foi 2012, né? O time era, não sei se era melhor que esse não, viu, Benjamin? O quê? O time que caiu em 2012 era tão ruim quanto, hein? Era melhor que esse. Não era. Era. Se pegar jogador, você vai ver. Marginho, Betinho... Luizinho, era fui campeão. Era ruim, era tão pior. Tô falando pra vocês, era ruim. Só não era também. Pior porque ganhou título, por causa de mim. Porque era ruim. Acho que é, se equivalia, viu? Acho que é tão ruim quanto. Não, mas 2002 foi campeão, não, gente. Não. Um time campeão da Copa do Brasil, ele é melhor que o outro. Acho cara. Que o brasileiro ele tá mais ganhou. Equilibrado. Ele ganhou. Ele ganhou então, a Copa ganhou. Do Brasil. Mas ele caiu, e quando cai, a coisa e é esse que caiu e não ganhou nada? Mas o Barcos caiu com o Palmeiras? Não, o Barcos foi embora em... Foi embora, né? No começo antes, do ano. Ele pulou fora. Agora, caiu antes. Ó, os dois caíram, só que um time caiu e foi campeão, o outro só caiu. Não, o Barcos entendeu? Caiu com o Palmeiras, sim. Sim. Lógico ah, ele caiu. Jogou. Foi no outro aí, ano. Aí ele quis jogar a segunda divisão. Ah, ele foi embora no outro ano. Tá certo. Foi janeiro, né? Ele foi embora depois. Ele falou que não ia jogar. Ele não ia continuar. Ia disputar a Libertadores. Aí trouxe o Kardec. Ia disputar a Libertadores e acabou emprestando jogador pro Grêmio. Ele não era jogador pra... É isso mesmo, ele caiu sim. Pra disputar a Série B. Por causa da seleção. Da seleção. E mesmo caindo, o Barcos era o cara que fazia todos os gols ali. Igual o Henrique hoje. O Henrique hoje é só o cara. O Henrique não pode. Olha, o Henrique ele tá enganando. É muito ruim, ele não consegue dar um passe pro lado, ele não consegue dominar. Ele tá na sorte. Mas sabe aquele cara que é tipo o Damião no Inter. Mas acertava tudo... E agora não joga mais um ovo. Mas, ô, velho, você tá aí no sul, você sabe que galinha o Damião, ó, com todo respeito, agora eu vou falar o que eu penso de futebol. O Damião na frente do Henrique, ele é o Van Basten. Vocês querem a escalação do Palmeiras ai. De 2012, que ai, caiu? Mano. Tá aqui a escalação do ai. Jogo contra o Santos, perdeu de 3-1 do Santos, na 38ª rodada, o time que caiu. Goleiro, então, Rafael Alemão. Mas já tinha caído, hein? Não, mas aí nessa rodada já tinha caído. Pega o jogo. Pega Flamengo. Né? Fluminense. Flamengo. Não, Fluminense foi o dia que caiu. Palmeiras e Fluminense. Porra, então vou ter que... Volta uma rodada. Uma vontade deixa, alguém faz então isso. Então vamos ter que procurar. Vai já procurar. Daqui a pouco eu volto. Mas assim, porque é o mesmo time, esse jogo, não é? Não, porque ali já tinha caído. Ali já tinha caído. Uns aí, embora. Jogou um monte de íngua. Agora, ô RG, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse time do Palmeiras, meu, da decisão dele, onde ele joga a vida inteira, é contra o Curitiba. Porque se ele ficar na frente agora do Curitiba... Ser. Se ele ficar na frente do Curitiba na última rodada, o Atlético pode até facilitar a coisa pra ele aqui. É agora, se ele ficar atrás do Curitiba, meu irmão... Ô, amigão, ele vai cair, velho. Se ele perder pro Curitiba, não tem como. Você, o jogo, alguém tem que estar atrás do Palmeiras. Alguém tem que estar atrás do Palmeiras, jogo, senão... O jogo pro Palmeiras... É o Curitiba. Era domingo. O Sport. Esse era o jogo. Mas agora é o Curitiba. Então, o Sport já foi. O Sport então, mas agora, esquece, agora é o Curitiba. Agora morreu. Sabe por que é o Curitiba, agora, Benjamin? Atenção. Vou dizer uma coisa pra você. Não, se agora, o Palmeiras não, consegue não, ganhar do Curitiba. Eu concordo. Eu concordo, tô falando o seguinte. Era com o Sport? Esse era o jogo. Era com o Atlético Mineiro. Era com o Galo, com time reserva. O jogo era com o Galo. A escalação do Palmeiras. Era com o Galo, jogo. Acho que é. Goleiro, Bruno. É essa a escalação. Bruno. Ó, Bruno e hoje o Prazo. O Prazo hoje tomou a vaga do Bruno. Lógico. É melhor hoje. É, olha aí. Vai. Vai. Zagueiros. Zagueiros. Vai. Maurício Ramos. Nossa. Henrique. Era Maurício e Ramos. Henrique é melhor que o Henrique. Tudo bem, só que hoje o Natan é tão bom quanto tá o Henrique. Tá falhando pra caramba. Não tá, não. Opa! O Natan hoje é tão bom quanto o Henrique e o Tóbio. É bom. O Natan... melhor que o. O Tóbio é melhor que o Maurício Natan, Ramos. O Natan é tão bom quanto o Henrique? Eu prefiro a zaga de hoje do que essa zaga que o Sombra falou. Vamos lá. Mas o Natan é melhor que o Henrique já? Wesley na lateral direita. Igual. Hã? Como é que é? Quem? A Wesley na direita. Você vê, o João. É o Wendel. O João, menino da base, tomou a posição dele. Pera. Mas aqui na escalação tem um Wesley. Não, é o Wendel lateral, Sombra. O Wesley tava no Palmeiras, não era o do Tirone? Foi o Tirone que trouxe o Wesley. Mas então ele caiu. Ele depois ele machucou a perna e não jogou a série. Gente, o Wesley tá acabando o contrato dele com o Palmeiras. É ele sim. O Wesley, Maurício Ramos, Henrique. E Juninho, esse mesmo. Juninho. Como é que é? Wesley? Wesley, Maurício Ramos, Henrique e Juninho. Juninho. Volantes. João Denoni, ou melhor, João Denoni, Correia e Marcos Assunção. Olha aí, ó. Marcos Assunção é melhor que qualquer um desses que tá no Palmeiras. Meia, Patrick Vieira. Ei, Patrick. Que tava bem aquele ano. Patrick. Ataque Barcos e Maicon Leite. Ah, esse time... Olha, melhor que você, era Sombra. Barcos e Obina, saiu o Obina, entrou o Maicon Leite. Esse era time... melhor do que esse que tá aí. Não, treinador, não, professor Filipão. Era melhor. Era melhor. Não é melhor. Não é melhor. Não é melhor. No papel é... Quantos pontos? Quantos pontos chegou o Palmeiras aí? Poucos. Vamos lá, quantos pontos? Bom, em ponto... Não conseguiu 39, que já tem hoje. Olha, esse time aí. Gente, pega o número de. Então pega o número de derrota de lá e pega o daqui. Vocês estão falando, ah, o Marcos Assunção. O Marcos Assunção aí tava no final da carreira. É, já tava foi meio baleado. Todo infiltrado. O Marcos Assunção, o último grande jogo dele foi final contra o Curitiba no meio do ano. Lá em Curitiba. Na Copa do Brasil, acabou. Ali acabou a carreira do Marcos Assunção. Nunca mais jogou bola. Ele machucou, ficou mal, não conseguiu jogar. Ponto. Esse Marcos Assunção do final aí do brasileiro é ruim. Todo arrebentado. Ele é pior. Né? Olha, ele é pior que qualquer um que tá hoje aí, gente. Pera. Vocês estão falando que vocês não sabem. Esse time do Palmeiras é tão ruim quanto esse que tá aí, é isso que eu tô falando. Não é o pior da história, existem vários times ruins. Dos que caiu de 2002, não era pra ter caído. Domênico, pra encerrar. Esse é o melhor de todos. Pra encerrar a participação do catarinense, Domênico, por favor. Por favor, como é que é? Conversa com ele, é palmeirense. Ô, Dodô, esse velho. Time não dá pra ter Marcelo Oliveira, Henrique. Cara, tem uns 10, 12 jogadores ali que não pode vestir a camisa do Palmeiras. É, mas agora, Marcelo Oliveira de capitão do time na estreia, cara, olha. Por que o Bernardo não joga por quê, cara? Ah, mas é ruim também. Porra, você tá reclamando do Bernardo. Mas peraí. O Marcelo Oliveira tá pedindo o Bernardo. Mas o Bernardo. O Bernardo. Jogar, né, mas é melhor que o Felipe Menezes. Quando o Felipe Menezes veio no Palmeiras, gente, eu falei pro Domênio: Felipe Menezes é uma puta largada, velho. Olha aqui, ó. É a mesma coisa se você chegar a Bulgária e falar assim: você vai morrer. Como é que você quer? Com um tiro na cabeça ou enforcado? Não dá. É igual, Felipe Menezes e Bernardo, não dá. É ruim. E o Bruno Scherner? Mas é ruim com todos os R's possíveis. E o Bruno Scherner? Ruim. É o Bruno Scherner? Ruim. Eles estão ouvindo o Estádio 97. Quem? Bruno Scherner deprimido. Todo ruim. Ruim. Eles vão ficar deprimidos. É chato, Eles estão ouvindo, pô. Então, Zidane, que isso não é legal. Às vezes você fica falando... Isso não é legal, cacete. Não é legal eu ficar tu sofrendo e o meu amigo aí, ó. Tá aí. Agora, pra você, qual a pior diretoria do Tirone ou do Paulo Nobre? Por enquanto, cara, ó. Se não cair. Pelo amor de Deus. Se não cair, ô, Bernardo. Não precisa nem falar. Aqui, ó. Vamos esperar até o final da gestão. Se cair, é a pior da história. A presidência, a pior da história do. Então. Aí ele vai, é por isso que ele vai ficar na frente. É, pelo título da Copa do Brasil. Agora, se ele não cair, beleza. Escapou. Isso é engraçado, cara. É, mas é verdade, você tem que pesar tudo. Tem que pesar tudo. E atenção, hein, porque o Zé Love é dúvida no Curitiba, hein. Que, meu Deus! Meu Deus, Zé Love! É uma força. Olha o time do Curitiba. De uma hora, por favor. Sim. Agora já agora. Tem o Alex. Meu Deus! Tem o Alex, não vai jogar, não vai jogar. Peraí. Agora, gente, falando sério. Se o Alex jogar, ferrou. Vamos conversar. Só um minuto, peraí. Pra encerrar, Bruno, fala. É, eu tô torcendo pro Alex não jogar, porque se o Alex jogar... Tá certo. Então, olha, Bruno, um abraço pra você, deixa o seu palpite. Obrigado aí, é a primeira vez que eu liguei, desde que eu fui embora eu venho ouvindo vocês aí pela internet. Legal. É, pra salvar minha hora também lá na hora de ir embora. Eu tô até um pouco nervoso aqui, prestando atenção no meu voo, porque eu tô indo embora agora, né? Certo. Mas obrigado, valeu aí, vocês são sensacionais e tava até esquecendo, né? Um chupa, mano. Rapa o inferno. Boa, velho. Mano, sempre atento. É aí vai cair na Série B e eu vou rir da tua cara, tá? Aí, beleza? Falou, Bruno. Um falou, abraço, Bruno. Valeu, um abraço. Boa viagem, um abraço. Braca Fumigante. Braca Fumigante. Braca Fumigante. O B já pediu, o Broca atendeu? Big City Night, Scorpions. Agora, bom, toca a bateria. Olha aí. Curto Scorpions. Gosto. Pô, só é demais. Tá legal. Achei que o Scorpions não fazia um som bacana. Vou virar a baba da baba da baba. Ó. Agora. São alemães. São. Por isso que você gosta. Puxa saco. Aí, Betinho, bom, né? Ah, esse aí também é outro que não tem testículo. Esse, aquele do Bidis. É. Eu vi na tua conversa quem tem testículo. Tem. Agora, ó, Bidis. Agora, ó. Bidis. Aí, RG. Oh, não, não, não, não. É outro castrato. É castrato. Se chama. Na ópera se chama castrato. Não tem nada mais chato que ópera. Vamos ah, falar. É legal essa música. Vamos falar com o Mano Menino Meigo, nosso famoso 3M. O Meiguinho. Meiguinho. Eu sou um cara do bem. Mas é mesmo. Eu tenho essa cara de bandido, esse jeito de maloqueiro, tá certo? Mas você é um bonzinho. Eu sou um cara do bem. Vamos falar então de algo que é muito bacana, do ticket alimentação. E na sequência, vamos fechar mais um leilão de Natal. Opa, vamos lá, velho. É isso aí, amigão. O ano voou e agora tá quase no fim, é ou não é? E você, já decidiu o que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? É verdade. A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado, cara. Agora, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários. Você sabe, né, Domenico? Você que tem um monte de funcionário. Eu? Você que tem uma empresa aí com, acho que, 2 mil funcionários, velho. Você sabe disso. É claro, Domenico Gatto, na hora de conquistar novos talentos também, você tem que ter aquele carinho a mais, né? Você sabe que você tem que ter aquele jeitinho que só você tem. Sim. Você precisa ser aquele cara amigo, aquele cara comunicativo, aquele chefe que todo mundo gosta, velho. Quer marcar um golaço, aquele gol de placa, cara? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal, o cartão que dá liberdade de escolha para os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer as compras de Natal e ainda facilita os processos na sua empresa. Sabe por quê, Domenico? Você pega lá o teu funcionário, você dá aquele saco de Natal pro cara, porque hoje não vem mais nem caixa, é saco, né, velho? Sacão. Vem fubá. Vem feijão preto, verdade. Vem lentilha, velho. Só coisa que você não vai usar pra nada, velho. Aquele monte de lata pesada pra diabo, milho. O que você vai fazer com milho no Natal? Porra nenhuma, velho. Tem que dar liberdade de escolha pros seus funcionários. Deixa o cara comprar. E não é só isso não, Domenico Gatto. Esse ano tem uma baita novidade, cara. A sua empresa pode contratar o Ticket de Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cara. Olha que boiada, hein? Pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E ainda, ó, aproveita. O frete é grátis, velho. Que boiada, hein? Curtiu? Então acessa aí, tanatal.com.br. Não anotou? Não deu tempo? Vou repetir. tanatal.com.br. E mude o jeito de motivar os seus colaboradores. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora, chegou a hora, viu? Hora do quê? Ah, chegou. Do quê? Hora de bater o martelo? Ah! Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Agora é hora. Está batido o martelo. Encerrado mais um leilão de Natal do Estádio 97. Nessa semana, semana que vem, abre de novo o leilão. Essa semana, estávamos pedindo doações em quilos de arroz. Ou melhor, quilos de feijão. Na semana passada foram quilos de arroz. Essa semana estamos pedindo quilos de feijão. E na expectativa de bater os 520 quilos do ano passado. Motinha já está na nossa central de leilões da Energia 97. Quanto que foi o ano passado, hein? No ano passado, arrecadamos 520 quilos de feijão, Dodô. 520? Então hoje... Motinha. Vou chutar. Quanto você acha que vão doar hoje? Hoje, vou chutar 1 tonelada and 350, bom. 1.350. Vou chutar. Tá certo. 10 jardas? Sim, eu vou dizer que a gente ficou em 1.5. Uma tonelada e meia? É. Olha, o pessoal agora tá postando alto. Eu tô acreditando nos joguinhos aí. E você, mano? 900 quilos. 900 quilos. 900 quilos. RG? Tá, eu vou de 1.100. 1.100. Bom, nós vamos agora entrar em contato. Ah, você já sabe. Eu já sei. E o Sombrão é um cara honesto. Tá bom. Se fosse humano, ele ia falar um número só pra ganhar e dizer que é próximo. Quem chega mais perto. Ele ia falar próximo. É o Juscelino do programa. É o Juscelino, ele prevê, né? Querem batatinha? Obrigado, você é um cara educado. Eu vou passar batata pra gente. Bom, vamos bater o martelo agora. Vamos à nossa central de leilões do Estádio 97. Ô, Mota! Oi, chefinho! Opa, e aí, cara? Beleza? Tudo bem, já temos aqui o nome. Batido o martelo? Batido. Ah, então tá bom. Alguém acertou aqui, Matinho? Foi bacana, mano. Todo mundo chegou perto, mas ninguém acertou. Ah, é? Perto, mas ninguém acertou. Tá perto, certo. Mas não acertou. Então vamos agora, vamos ao nome do vencedor. Quem deu o maior lance no leilão de Natal do Estádio 97, edição Feijão? Paulo Genaro Verone. Paulo Genaro Verone. Rapaz, esse é o que foi sorteado na semana passada. Foi vice na outra. É, ele foi vice. Ele ganhou semana passada via sorteio. É, mas ele também doou uma tonelada e pouco no sorteio. Na semana passada ele foi sorteado e doou 1.200 quilos de arroz. Já está em nosso depósito. Rapaz! Ele entregou já? Já entregou hoje o de arroz. Então, Paulo Genaro Verrone, ele foi sorteado na semana passada, ganhou direito de ser estranho no ninho, mas hoje ele ganhou o leilão com qual lance? 1.200 quilos. Ó, o Domingo acertou. 1.350 foi o que mais aproximou. Não, eu. 1.100. Então o velho acertou. 1.200 quilos de feijão é o número do lance vencedor. O Paulo Genaro Verrone. Olha, o cara foi... quebrou a banca, velho. Ele foi sorteado na semana passada, ganhou direito de ser estranho no ninho. Legal, hein? E hoje ganhou pelo maior lance. Quebrou a banca. Obrigado, cara. Pô, o cara vai vir todo. Parabéns, velho. Que bacana. Só que agora nós vamos sortear um ouvinte, não importa o lance que ele tenha dado. Pode ter dado o lance de um quilo. É. É sorteio. É sorteio agora. Vamos lá. Vamos saber quem é o segundo felizardo. O Dodô vai tirar um papelzinho. O que sabemos é que não vamos conseguir passar o de arroz, mas tá ótimo, né? Tá muito bom. Não, passou de feijão. A proporção do ano passado. Já passou do ano passado. Passou do ano passado de feijão. Então, mas não vamos passar o de arroz. Todo mundo come mais arroz e feijão no Vamos lá. Né? Sorteado foi. Esse é o número aqui que tá lá. É o lance. Em quilo? É. Ele mandou 10 quilos só. 10 quilos, tá certo. 10 quilos. Cauê Giroto Bariani. Olha aí. Com 10 quilinhos. É um bom Giroto. Então, o Cauê Giroto Bariani, ele deu um lance de 10 quilos e foi sorteado. Também será estranho no ninho. Legal. Essa é a graça. Você não precisa ser rico para dar um lance e tentar participar. Exatamente. Esse ganhou pelo sorteio. Cauê Giroto Bariani deu um lance de 10 quilos. Mandou, foi sorteado. Será estranho no ninho. Então temos no total hoje 1.210 quilos de feijão doados no leilão de Natal do Estádio 97. Legal. Parabéns a todos. Das notas, Bugigai. E ó, na segunda-feira, que horas que abre o leilão? Segunda? Meio-dia. Segunda-feira, ao meio-dia, que teremos estará agora? Aberto o leilão do estádio na edição Leite em Pó. Então, na semana que vem, a partir do meio-dia, você pode acessar o nosso site 97fm.com.br. Vá na página de promoções, clique no leilão de Natal e lá você faz o seu cadastro e dá o seu lance em quilos de leite em pó. Quilos de leite em pó, tá bom? Boa! Aí na sexta-feira que vem, às 7 horas da noite, batemos o martelo, o maior lance em quilos de leite em pó ganhará o direito de ser estranho no ninho. E um ouvinte será sorteado, não importando quantos quilos tenha dado de lance. Boa. Igual hoje. Parabéns. Então hoje temos dois sorteados. O Cauê e o nome do outro? Paulo Genaro Verrone. Parabéns aos dois. Total de hoje, 1.210 quilos de feijão que serão distribuídos entre entidades beneficentes cadastradas aqui pela Energia 97. Legal. Tá batido o martelo. Boa, parabéns. Show de bola, é isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da BV Financeira. Fala, Narigudo. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa, é BV. Bons negócios pra você. Tá certo. Ô, velho. Talvez, quem sabe, as suas preces se realizem. Porque hoje o Muricy foi indagado sobre Edu Dracena, porque alguns dias atrás a Folha de São Paulo teria publicado que o São Paulo tinha interesse no Edu Dracena. E o Muricy falou, olha, no momento não estamos falando em contratações, estamos focados no torneio, paramos de falar em contratações, etc. Mas o Edu Dracena é meu amigo, um jogador importante, trabalhamos um tempo juntos, é um profissional diferenciado, um dos caras mais respeitados lá no Santos. É bom, o Muricy gosta do Dracena. Acho que é que eu levo lá, vamos conversar. Quem sabe, né? Recicla, um novo desafio, pode ser que dê. Acho que eu levo ele lá pro você. Gostaria. Você entrega no CT lá? Gostaria. Vocês não querem, por exemplo, em troca, De repente, se o Muricy acha que o Edu da Sena pode ser importante, beleza. Luiz Ricardo. Nossa. Ah, mas não tem outro? Não. Só seu Luiz Ricardo? Cortez? Cortez. Meu Cortez, Deus, que Cortez. Aí você vai sair tá da. Tá te enganando, hein? Não, não. Tô... Ele tá te passando pra calma, trás. Calma, eu tô pensando num outro garoto. Quem? Esquece, o Rodrigo Caio você esquece. Não, não, esse vale. Rodrigo Caio tá bichado. Esse vale 18 milhões de euros no mínimo. Mas esse tá de muleta. É, nossa, cuidado, cuidado com esse negócio de 18 milhões, que os caras estão investigando lá a venda do garoto lá, hein? Do Douglas. Do Douglas? É. Você ficou sabendo que ele tava vendido pro Mônaco 3 dias antes da lesão, aí depois da lesão atrapalhou. Então não tava vendido, né? Não, tava tudo certo, alinhavado. Tá, tudo certo é pago. Assinado. Assinado e pago. Pago. Você não é de tudo certo. Você não acredita nesse papo? Que não. Tinha ser... Não, se tivesse sido vendido, tava vendido. Mas a torcida pega muito no pé do garotinho. Pode mandar ele pra lá. De quem? Do zagueirinho lá de você. Não, não, Rodrigo Caio, de jeito nenhum. Sim. O Rodrigo Caio, ele valia um valor ali, que o Sombra falou que era 18 milhões de euros antes da batida, né, RG? Por quê? Com a batida. Carro batido vale menos. Mas é novo, ó, carro. O cara dá umas. Como é que faz aquele negócio que você bate com o dedo assim, ó? Aquela conferida igual você tá oco? É. Igual quando você vê o ovo, tá ligado? Ah, mas vem com a chancela do tricolor. Ah, é, tá bom. Chancela! Chancela do tricolor. Selo Juvenal de qualidade. É novinho, recupera logo. É. O Rodrigo Caio tá parecendo a Bet Balança. Ele vem. Deixa como que eu é a Bet Balança? Sabe? Deixa que eu chuto. Wagner Montes? Parecendo o Wagner Montes entrando lá no. Lá, são muito maldosos. Vocês são muito maldosos. Rodrigo Caio hoje. E ainda sobre o Santos. Montes, lá, o Arouca disse que não garante a permanência não em 2015, velho. Salário atrasado. É, começou, tem, hein? Tem que rever isso, né? Eu. Vão aumentar contra, o pedágio. Não sou contra, não, cara. E vai ser lamentável perder o Arouca. Tem que acertar essas contas aí. Elenco, porra, né? Tá louco. Joga e o muito. Ex-presidente da Lusa deu sinal de vida e diz que vai. Desafia a promotoria a achar alguma prova do caso Everton. Olha! Não desafia, mané. Ô, seu Mané, eu gosto muito do senhor. O senhor é um cara muito gente boa. Mas não olha desafia, aí. Não. A declaração cara, dele aí, olha. Declaração dele. Abre aspas, a UOL. O pessoal diz que eu tenho conta no exterior. O Ministério Público que abra, que mande averiguar. Vou dar uma procuração para levantar o que ele achar. Disse ele em um vídeo gravado disponibilizado nesta quinta-feira no YouTube. Eu gostaria de dizer que eu também pedia para procurar. Seu Manel, não faça isso. Agora, falando sério, vou dar uma para vocês aqui, um negócio, um fato. É nós. O seguinte, não, vou dar uma informação. É o seguinte. Ele diz que jamais faria alguma coisa para prejudicar a portuguesa. Assim espero. Isso é uma questão moral. Para desviar a atenção, puseram na baila esse problema do Everton. E o seu Manel da Lupa é um cara muito legal mesmo. Eu tive a honra de ser amigo da família, dos filhos dele. Cara, gente boa. Você foi amigo? Você passava Natal com eles? Não, porque o Natal passa com a minha família. Por exemplo, quando nascia algum Lupinha, você era convidado para ir na maternidade? Era, cumprimentava. Eu joguei bola com um dos filhos. Manezinho, gente fina. Manezinho é nosso amigo. A família deles, o Mano conhece também. Porque você então, só pode ser amigo de uma família portuguesa quando você já comeu um bacalhau na casa. Já comi com eles várias vezes. Chupou uma azeitona. Mas a secretária deu uma declaração. A Magda. Falou que ele disse que sabia e mandou ignorar o negócio lá. Hein? Olha, vou te falar. Ela falou. Tem o Manuel isso. Da Lupa mandou ignorar a notificação. Ele chegou e falou, cala a boca, Magda. Falou, deixa um troço, deixa pra lá. Vou te contar mais uma. Ô, gente, o Ministério Público descobriu aí de uma conta bacana de Ananindeua. Nego enviando dinheiro pra algum lugar. Uma parte desse dinheiro foi pro Uruguai. Uma parte desse dinheiro foi pro Rio de Janeiro. E outra parte desse dinheiro, tem um gato mestre que eu falo que é ele, que eu chamo ele de doutor. Eu não vou dar o nome dele que eu vou ser processado. Mas ele é doutor. Doutor, sabe o que o doutor fez, Sombra? O doutor, ele colocou o dinheiro na conta da mãe dele. Ô, doutor, o senhor colocou o dinheiro na conta da sua mãe, doutor. O Ministério Público pegou. Olha, o Ministério Público. Na conta da mãe, doutor. O Ministério Público não iria levantar uma bola dessa se não. Já não tivesse sabendo tudo. E vou dizer mais uma, até fevereiro. Eu sou a favor de melar o Campeonato Brasileiro, até esse ano tem que ter campeão. A conclusão está prevista para fevereiro deste ano. Domênico, do ano que vem. Pode ficar tranquilo. O que aconteceu? Pode ficar Valdívia tranquilo. Viajou? Valdívia joga? Não. Nada como disso. É que eu vou ficar tranquilo? Quem vai perder ponto? O matemático Botafogo? Tristão Garcia. A gente sabe nada, né? O cara é matemático. Mas você vai falar o Tristão Garcia, você falou com o ar aqui, o ó. O cara é matemático. Que teoricamente teria caído o avião do Vitória, por exemplo. Não. Aí o Vitória já ia ser rebaixado. Deixa ele falar. Mas o avião do Vitória tem mais chance de se dar mal. Ué. O Tristão Garcia, que deve uma pessoa diplomada. Um estudioso, mas matemático. Que ele falou? As chances do Palmeiras cair são de 23%. Já o Vitória tem chance de 42% de cair. E o Curitiba, 33%, Dodô. Deixa eu passar essa rodada que eu quero ver. Eu quero conversar com ele. Você acha que isso pode se inverter? Ó, esse é o mesmo cara que falou que o Fluminense tinha 99% de chance de cair. É o mesmo matemático. Caiu? Não. Então, 1% vingou. Então não faz essas contas. Não fala que tá tudo bem, que não tá. Esse matemático aí, eu conheço ele é bom de começou conta. A falar de em futebol, porcentagem, meu nada. Deus. Esse cara, gente, não sabe nada. O matemático, ele não tá se baseando, Portuga, em time, em elenco, claro, em retrospecto. Mas ele analisa números, gente. Mas então, mano, é o mesmo cara que falou que o Fluminense tinha 99, Portuga, que a próxima rodada, se o Palmeiras perder, por exemplo, o Vitória vencer, o Chapecoense vencer, os números mudam, gente. Vai estar com mais. A matemática é fria. Por isso que analisar, falar, mas o Tristão Garcia não entende nada de futebol. Ele tá entendendo aqui o cálculo matemático. Deixa ele falar. RG, posso falar um negócio pro RG? Fala, Martinho. Falou do Dracena? Sim, falei. Falou, e aí, o que que serve? Ele já falou, não vai falar duas desculpa, vezes, porque você não tava aqui. Desculpa, né? Eu queria ver falar com ele. Não precisa falar duas vezes, né? Falei que eu vou buscar. Você vai buscar. E o corintiano, se você não vai ter mais o Guerreiro, vai ficar triste. Terá sim. Não, mas não vai ficar. Mas você não vai ficar tão triste, porque assim, você não vai ver ele jogando pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Santos. Não vem curar o bagulho, não. Pelo Guerreiro falou, se eu não ficar no Corinthians, em outro clube do Brasil, eu não jogo. Deixa na cara, velho. Ele vai sair do time mais rico do Brasil pra jogar onde? No mais pobre. Mais rico, mas um dos mais endividados também. Não importa, é natural. Não tem dinheiro. A sua dívida é uma do. Vamos colocar aí, a do Safra. Já ouviu falar do Zé Safra? Ah, e você acha que então, agora porque ele é milionário, ele tem uma dívida maior que todo mundo? Ué, mas é óbvio. Não. Você tem uma dívida proporcional ao seu ganho. Lógico que é, gente. Imagina. A dívida que você tem no teu cartão de crédito, a do Safra vai ser mas 1 milhão de vezes maior. Mas ele quita todo dia 20, ele quita. Não, o Corinthians nem quita. O Corinthians tá pagando rigorosamente dívida. Em dia. Peraí. Se o cara quita, todo dia 20 chega lá, fatura e ele quita, ele não tem dívida. É lógico que não. Mas lógico que tem, ele gente. Ele passa a ter dívida se no dia 21. Aí ele é inadimplente. Meu Deus. A partir do momento que eu faço uma dívida hoje, dia 20 meu cartão vai vencer, eu tenho uma dívida ativa, eu não paguei ainda, mas eu tenho uma dívida. Mas dia 20 você pagou. Você vai ter se não pagar, no imagina, dia 20 não. Imagina, não. Eu tenho uma dívida, se eu já fiz um comprometimento em vezes no cartão de crédito, vai, passei um carro em 12 vezes, RG número 2, eu tenho uma dívida. A partir do momento, lógico que é, Sombra, eu tô me comprometendo a pagar. Você acha que o Safra compra em vezes? Lógico que paga, ainda mais judeu, se puder parcelar, é parcela. Você conhece o Zé Safra? Depende dos juros que estiver pagando. Zé. Dependendo, não vai não. Zé Safra. Zé Safra. É mó ridículo. Não é judeu só não. Também? Zé Safra. Não, mas o judeu ele gosta. Se não, não é judeu que gosta não. Se não é o parcelamento do Brasil, os negros não compram nem televisão. Também não é coisa de judeu, não. Mas eu só parcelo quando. É a economia do Brasil que é assim. Quando dá pra parcelar sem juros. Mas você não pegou a conversa. O negócio é o seguinte, a gente tava falando aqui a respeito. Não, você não tava ouvindo. Tava ouvindo. Você não ouve o programa. Porra. O negócio é o seguinte, a gente tá discutindo aqui dívida. Por exemplo, ele falou. Eu falei, o Corinthians é o time mais rico do Brasil. Ele falou, é um dos que mais deve. Eu falei, é natural. Porque quando você tem um padrão de vida, que você tem um custo alto das coisas, você ganha bem, é natural que a sua dívida seja maior. Tudo é proporcional nessa vida. Não. É a mesma coisa, o cara ele tem uma. Ele ganha 10 reais por mês, vamos supor. Ele não vai fazer uma dívida de 12. Se ele fizer isso, ele tá comprometido. Mas o Corinthians, ele tem uma dívida alta, ô Benja, porque ele tem um faturamento alto. Um clube que ganha 190 milhões. O Corinthians é o Vettel da Fórmula 1 no futebol. E daí? Quanto que é o contrato do Vettel com a Ferrari? 190 pau. 190 milhões? É, por temporada. 190 milhões? 194, pra ser mais preciso. É, a parada. É, mas São Paulo no último balanço ganhou mais disso. Por causa da nota. De reais, né? É, 194 por causa da nota. Isso é porque ele tem que dar nota. É, por temporada. Ele corre risco de morrer. Pô! Ele corre risco de deixar o cachorro órfão. Me dá por 10, 5% disso, pode dar pra mim que eu vou ser. Será que é por temporada, mano? Por temporada. Não pode ser. Acho que é 2 anos. É por temporada. 190 gente. Milhões por eu temporada. Eu tem o maior contrato da história, né? Deixa eu ver. Boa temporada. Imagine, já que estamos falando de carro, imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. Sim, e de repente batem na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre. Rapaz, é o Anderson Silva que bateu na sua traseira. Você não vai discutir, querer brigar por causa disso, né? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Grupo Ester, o nome construído com história. Vamos trazer mais ouvintes. Vamos 500, lá, vamos aos ouvintes. 593 milhões o contrato do Veto por 3 temporadas. Dá quase 198 milhões por temporada. Então, parabéns para ele. Porra. É que no bolso ele põe 190, ele tá porque os quase 8 é de nota, né? Quando é o futebol, os caras falam, nossa, o futebol perdeu a noção. Aí, ó, o automobilismo tá louco, perdeu a noção? Ah, mas o até porque aqui... a máquina hoje em dia influencia muito mais do que o cara. Mas sabe que a merda aqui, Sombra? Vai ter que desenquadrar do MEI. Ah, vai. Ih, não, vi, não é mais microempresa. Vai ter que dar nota agora. Para, porra. Vai entrar no bolso, olha, vai ser de novo. Caraca. Mas vou pagar 8 tá milhões preocupado. Eu não queria. Tá preocupado, hein? Mas ó, eu não sei se ele faz o como que ele faz o contrato. Não queria ter essa preocupação, hein? Dependendo do país lá da Europa, é que deve ter burlado de alguma maneira. Dá pra contratar um bom contador, né, Domingo? Você acha que o Vettel... Vamos supor, o Vettel tá em casa, de bobeira. Acho que ele entra no home banking dele pra falar, deixa eu ver como é que tá meu scout. Eu acho, cara. Eu acho, é do caramba, vai. Acho que o Ronaldinho Gaúcho tá em casa, só deixa eu ver meu extrato. Eu acho. Os caras têm que ver, bicho. Por exemplo, o Vettel, presta atenção, o Vettel quer... Eu falo, vou comprar um carro hoje. Você acha que ele vai numa concessionária? Não. Deixa eu olhar, ele liga, manda entregar. Acho que ele manda levar manda os carros pra ele ver qual que ele quer. Acho que o Ronaldinho Gaúcho Cristiano quer Ronaldo? Comprar um carro, ele vai numa concessionária? Não. O Cristiano Ronaldo fez isso. Ele comprou um super carro aí, os caras foram lá e ele escolheu a cor, tem um vídeo, né? Sim. Ele escolhendo a cor, como é que ele queria, foi personalizado. Os caras fizeram tudo no tablet na hora. Não pode sair pra comprar um carro, velho. O cara quer pedir um desconto. Deve ser chato, viu? Eu falo, velho, custa... Ah, mas os caras devem ter dado um... Não, faz 640. Esses caras nem pagam conta, velho. Não, deve ter dado um puta carro. Você acha que esses caras pagam conta? Não paga, paga. Esse carro ele pagou. Dependendo do carro, o cara nem compra, ele ganha. Ah, tudo bem. O Vettel vai sair no sábado à noite, tá? Fala pra mulher dele, vamos pegar um jantarzinho. Você acha que ele... vamos num bar na Clodomiro Amazonas. Você viu minha carteira aí? Você viu minha carteira? Onde tá, amor? Ah, isso não paga. Tem dinheiro aí, amor. Jantar não paga. Cara, não paga porra nenhuma. Cara, vai tirar foto. Vai tirar foto com a equipe do restaurante inteiro. Esses aqui são os mais buquirana, cara. É que nem você, velho. Você vai no restaurante, você não paga, vai. Porra, então onde, então? Ó, pra você ter uma ideia, uma vez a gente foi jantar, não vou falar o restaurante. A gente quem? Boa. Eu, você e umas pessoas. A gente tava lá jantando. Tá uma baita fila, não vou falar o restaurante. Aí, pô, o pessoal reconheceu lá, o Benjamin foi fazer uma mega. Os caras, não, tem fila, mas dane-se, vocês são pra mim. Chegou lá. Passou então vocês na frente? Normal, e pagou, veio a conta normal? Nós que somos artistas, acontece isso. Ah, eu não gosto, mas acontece. Porque é ruim também a gente ficar na porta. Aí os caras falam, pô, o cara tá esperando, hein? Aí é deprê. Vale por é você, velho. Não inclua nisso, aí não. Chegou os garçons, uma gente fina. Viu, os garçons, uma gente fina, velho. Aí... Esse nariz aqui, na hora de pagar. Um pedaço de bife maior. Na hora de pagar. Os caras vindo dando maior atenção, tá ligado, Motinho? Os caras dando maior atenção. Eu não lembro se vocês estão inventando. Não, tô não. Aí tanto é que ele pegou e falou: pô, vamos fazer uma preza com os caras. Vamos dar cada um aí 50 conto de caixinha. Os caras foram mal atenciosos, pô, baita fila, espera de 2 horas e meia na porta do restaurante. R$50 de 50 caixinha. 50 pila de caixinha. Ele deu a ideia. Tá no preço. Se partisse de outra pessoa, ainda falar, não, beleza. Eu falei, lógico, pô, os garçons aqui, os caras, firmeza pra cacete, os caras dando maior atenção, maior hip. Nosso prato, Sombra, se bobear, o cozinheiro vinha fazer na mesa ali, mano. Trazer a chapa ali, mano. O cara trouxe o bagulho rapidão e blá, blá, blá, tudo mais. Eu não lembro se vocês falaram. Já te falo, já que eu não caixinha. Vou fazer propaganda pra ninguém, não vou falar quem tá pra não comprometer outras pessoas. Eis que chega lá na hora de pagar a conta, tá com 50 no bolso, passei meu cartão, o valor da conta, e jogo 50 conto na mesa. Ele, que é isso? É na caixinha do garçom? Putz, esqueci. Normal. Os garçons, velho, com uma cara de pano molhado. É normal. E os caras vieram, deram maior talento, maior você, atenção. Você, Benjamin, eu vou dizer, viu? O cara chegou... Eu quero ver fora do ar pra ver se é verdade. Eu te falo. Vai falar, pera. Primeiro no ar, conta no ar a coisa dele. Agora a cara dele. Fora do ar. Não, conta no ar aqui. Não pode. Olha, enquanto eles têm ali um teretetê ali... Uma DR, rolou uma DR. Já vi, olha lá. A cara dele que foi verdade. Não mente não, hein? Eu lembrei do lugar, mas não lembro que eu não dei a caixinha. Ah, não deu mesmo, te garanto. garanto que você não deu. É mão de vaca. Ele não lembra. Porque eu vi a cara de gato do Shrek do Barcelona. Qual a última vez que você deu caixinha, lembra? RG número 2. Você deve dar muita caixinha. Eu dou. Aqui eu tô falando aqui com o Zeke Batista aqui. Vocês dão o quê? 100 pau? Não, eu dou 10% do valor da conta. Eu também dou 10%. Lógico que não. Eu nunca dei. Combinado é isso. E eu prefiro dar na mão do garçom do que pagar passar com cartão. Mas segundo o mano, você cantou a pedra? 50 cada um. Eu não lembro disso. Não, RG, você acredita em quem? No mano ou no Benjamin? Nessa? É. Ah, pelo que eu conheço, não pelo que o mano tá contando. E não pelo que o mano tá contando, pelo que eu conheço, mano. Eu vou te falar, esse restaurante aí eu lembrei do caso. Eu lembrei do caso, realmente é uma fila muito grande. Como eu tava em todo, quase que com frequência, os caras chegavam lá, tinha uma puta fila e falavam, não, Ben, pode vir aqui que a mesa tá lá. E até aí eu lembro. Não, isso não é gesto. Isso aí é consideração. É, então. Ah, com os outros não. Peraí, você vai num lugar com frequência. Pá. Pô, aí você chega um dia, tá lotado, o cara que vai sempre tem uma prioridade. Tá bom, filho, mas essa é a história. E a caixinha? E o 50 conto? Quem vai mais tem prioridade. E o 50 conto? E o 50 conto? Eu não me lembro que eu não dei. Juro por Deus que eu não me lembro. Tá tudo bonito, você vai lá todo dia, é bem tratado, o cara reconhece, mas e a porra da caixinha, velho? Eu não me lembro disso. É que nem pro porteiro, o que você vai dar de Natal? Não dá nada, velho. Olha lá, tá vendo? Não tem que dar nada. O cara abre a porta todo dia pra você. Pra quem? Pra você. Quando a gente carrega essa suas cultura, compras. Essa cultura da caixinha no Brasil é um absurdo também. E pro jornaleiro? Jornal do quê? Não entrega o jornal na sua casa? Pô, mas eu pago assinatura? Por que não tem mas o cara joga lá o jornal, pô. Tá no trabalho que dá. Não, o cara joga no prédio. E o gari? E o gari que recolhe? Lixeiro. Mas o cara não é pago pra isso? Vem cá, os caras são tudo tem salário. E o lixeiro? Carteiro, gari. Mano, você quer que eu faça pra mim? Mas é um agrado, porra. Que você dá, imagina você. É um agrado, não dou agrado. Ninguém dá agrado pra mim, vou dar agrado pros outros. E o carteiro? Carteiro, cara. Você ainda recebe carta? Quer dizer, os caras estão ferrados na conta. Sua mão. Essa cultura aí tá meio errada. No restaurante é diferente. Ué, por quê? É a mesma cultura. O cara tá recebendo pra te servir, O garçom, o garçom, ele ganha. É nos 10%, gente. É onde os caras ganham. Isso quando o cara não... Agora, você tá lá... Eu tô errado? Eu pago a assinatura do jornal. Por que eu tenho que dar caixinha? Caixinha do quê? Verdade. Mas você não tem que dar. É uma gentileza, uma gratificação pelo serviço. É o costume do Brasil. Só isso. É um costume do Brasil. É um costume errado. Ué, mas você não foi lá no restaurante da porra da caixinha? Mas o garçom ganha. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você vai pegar um táxi, você tem que dar uma porcentagem de caixinha pro cara. Eu dou se eu quiser. Não. Vai nessa. É um restaurante. Na Inglaterra também. Os caras chiam. Pode chiar. Eu não vou ver mais ele. Vem cá, vem cá, quanto é a corrida daqui para o aeroporto? Mas é um mão de vaca, não, velho. Pera, mão de vaca não. É um mão de vaca. No Brasil não tem o costume de dar caixinha pro taxista, é diferente. Quanto é a corrida, vamos supor, do hotel até o aeroporto, $100. Por que eu tenho que dar 120, 110? Porque a cultura é local. Cultura local, cazzo. Mas eu só não entendi uma coisa. Se você é contra tudo isso, por que que você deu a porra da ideia pro mano de cada 50. Um dar 50 conto? Eu não lembro. Gaguejou, eu não lembro. Você não lembra, mas você confia em mim. Eu não lembro. Não, médio. Eu não lembro que eu não dei a caixinha. Então o mano, mano tá inventando. Mas se você tá colocando... Eu não me lembro. Você tá colocando em dúvida isso? Tá chamando o mano de mentiroso. Mas o mano tá inventando. É muito fácil. Mas que o mano... Porque ele toma aquelas bebidas de mulher que vem aquele guarda-chuvinha. Aí ele enche o caneco com essa merda a noite inteira. Ele fica doidão mesmo. Aí depois ele não lembra de mais nada. Aí pode ser. Não, mas é verdade. Ele fica doidão. Aí pode ser. Eu vou te falar. Eu conheço a peça aqui. No Bourbon ele toma... No Bourbon ele toma essa porra. E aí cai no sofá, velho, da recepção. Aí eu não vou discordar. Eu adoro tomar esses murritos mexicanos. Como é que é murrito? Murrito é uma delícia. Você toma, é bebida de mulher. Você entendeu? É de mulher. Assim de mulher. Porque é fraquinho. Ele deita no sofá e dorme, velho. Eu não sinto. Pô, faz, velho. É fraquinho, Vai tomar vale. Murrito dá pra tomar 200. Só que depois eu morro. Tá de gatinho. Vamos lá, aqueles Frozen Margarita. Murrito. Nossa, eu tomo com sombra esses Frozen Margarita. Deus. Sombra, toma? Igual de Cosmos. Esquece. Esse sombra. Esquece. 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Ouvintes que não são mão de vaca como o Benjamin. Oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, Dudu. Alô! Boa noite. Boa noite, quem fala? Bravo, hein? Educado. Boa noite, é o Williams. Williams. É Williams. Aí, tá vendo? Não perde mais o Williams. É o Williams o quê, Williams? É o Williams Cavalcante Pereira. Cavalcante Pereira, quantos anos? A Williams não tá bem, né, Dudu? Não. Melhorou muito. Melhorou muito, tá em segundo. Geralmente tá. Fica em segundo dos carros aí da Fórmula 1. Não, Williams não, cresceu. A primeira equipe é a. Não, não é a primeira, mas então, tá brigando pra equipe. Ser. É, então. Sombra não sabe, não fala, Sombra. É a terceira, a quarta equipe, gente. Não, ela geralmente tá ficando. É, ela tá ficando em terceiro ou quarto, vai. Quem tá disputando é a equipe do Rosberg com o Hamilton. Então, aí depois. Aí depois a equipe que tá indo melhor é do Williams, é do Massa. O Massa fica sempre terceiro, quarto, por aí. Tá bom, porra, ué. Quer o quê também? Se tivesse um piloto melhor. Se a Williams tivesse um piloto mais competente do que esse Massa, tava melhor. Não é só questão de piloto, não. O carro. O Bottas é bem melhor que ele. Ah, é. O Bottas é. É quem tá na frente. O Bottas. E Bottas. Não, pega as pontuações do Bottas e do Massa. É Bottas. Acho que o mas Bottas é que tá o Felipe. O Felipe foi prejudicado, é, ó, ele errou várias vezes. Pô, é, o Massa e os pilotos brasileiros são sempre os coitadinhos, os prejudicados, e ninguém gosta disso. Eles estão sempre argentinos, atrás dos outros. Uma coisa é quando a escuderia vem em público e assume que errou. Ele não tá se colocando de coitadinho. Mas peraí, o Bottas entrou na Fórmula 1 ontem. A primeira temporada dele tá na frente do Massa. Eu sei, mas o mesmo Bottas foi... declarou que ele tá aprendendo muito com o Massa. Aprendeu tanto na frente dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas não importa. Massa foi importa. Muito mais prejudicado. Você acha que o Bottas fogo vai cair? Ah, Portugal tá bem encaminhado, viu? Já foi, é? Não foi, mas tá bem encaminhado. Vai, Domênio, segue. O único que caiu pra mim é o Criciúma. O Bottas tem 156 pontos, e o Massa 98. Então logo, o Bottas é melhor que ele. É, pode ser. Ô, velho aí, qual que é? Já falei a idade dele? Menos já foi pra idade? Já foi? Não, a idade? De quantos anos, velho? 27, Dodô. 2.7, RG. A idade dos caras, os caras do rock'n'roll morrer tudo. Pô, hoje é legal, hein? Pra fazer aquele som. Que é legal hoje? Pra fazer aquele som sexta-feira. Qual som? Querido Roberto Carlos. Qual? O Cavalcante por toda a noite. Ah, sensacional! É legal, velho. Olha o Benjamin como ele fica olhando. Nossa, o Benjamin olha pra você, ainda tá na pegada. O olhinho do Benjamin brilha quando ele olha pra você. Brilha. Tá louco, eu tenho dinheiro, tá longe. Mas o RG, tá louco pra me dar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um cara que vive o mundo dos famosos, você que é um cara experiente. Quase o Nelson Rubens. Tem certeza que você tá falando isso comigo? RG, o Roberto Carlos, velho. Ele já fez inúmeras músicas aí marcantes para a humanidade. Eu acho que o que já foi confeccionado de pessoas. É verdade. Sim. Acho que talvez metade da China foi feita ao som de Roberto Carlos. Pode ser. É verdade. Pode ser. Porque muita gente já deve. Lá o que você vai falar que o Dudu Braga escuta não, bem. Não. Oh, metade da China já deve ter sido feita aí ao som de Roberto Carlos. Né? Pelo menos, sei lá. Quantos milhões de pessoas aí já foram feitas aí ao som de Roberto Carlos? Um monte. Será que o Roberto Carlos ainda vai lá e dá? Vai. Opa! Ele já encheu o saco e falou: não, chega, agora eu quero curtir aqui a Urca. Caramba! Onde eu moro aqui na Urca. Caramba! Vai ver a. Vai ver as. As frutinhas. Muito louco, meu. Roberto Carlos é destroyer. Muito louco, meu. Vai ver as frutinhas, velho, que pega. Puta, que susto, RG. As frutinhas, como assim, frutinha? Vamos voltar hoje. Velho, manda. Como é que se chama? Qual o bairro aí? Aqui o bairro do Beija vai matar na hora, né, velho? Que é São Mateus, cara. São Mateus. Do Consciência Humana. Só tem isso lá também. Só tem isso, nossa. Essa é a história de muitos em São Mateus. Só tem esse cacete dessa música, esse grupo aí. Puta vida. Tem, Nelson. Tem que conhecer um pouquinho mais. Então canta outra aí. Conhece um pouco mais. Canta outra. Conhece um pouco mais de rap. Ó, faz assim. Todo dia aí. Tem que gravar coisa nova. Todo dia à tarde nós estamos dando uma aulinha de música ali. Eu e o Oscar. Canta outra. Pega outra música. Então vocês vêm à tarde aí pra conhecer música. Pega mais uma música aí. Vocês não manja porra nenhuma, vocês vêm à tarde aí. Mas só falar de música. Vem falar de música comigo, vamos não. Vamos gravar tá? outra. Ô, oh, velho. Ah, batido. É. Foi, vem passou. Não, fala de musiquinha comigo, passou, não. Ô, oh, velho, e aí? Qual que é o time aí? Que é tricolor, Dodô. Ah, tricolor. Tricolor. Nossa, você foi falso, mano. Ô, você é muito falso, cara. Por que falso? Mano, sabe a deixa eu falar assim. Ô, sou tricolor. A tua falsidade tá aflorando tanto, matando. E você perde a credibilidade, cara. Ninguém mais acredita em você. Quem disse que eu quero ter credibilidade? Parece que anunciou que morreu alguém. Ué, que é uma brincadeira, não sei se você percebe, faz parte do estádio 97. Assim com, puta, vai ser chato em outro lugar, Benja. Vai dar caixinha pra alguém, vai. Não, ele não dá caixinha. É, não vai dar. Falou o cara que dá caixinha. Eu dou pra todo mundo. Aí, eu sei o quê. Ó, o porteiro aqui do seu prédio entrou e falou que você não dá. Eu não e dou que mesmo. Faz falta. Ah. E o Lino lá, o porteiro do prédio da sua irmã? Você matou? O Lino sumiu, tá, mano. Mandou embora? Eu não mando embora ninguém. Ah, mandou, vai. Você fez mó caveirinha do cara, não fez não, mano? Vai falar de São Paulo, cara? Agora mudou de assunto. Vai, fala, tricolou! E aí, tricolou! E aí, meu? Vamos priorizar a Sul-Americana? Esquece o Brasileirão? É, Motinha, tava da hora até o Brasileirão, mas aí o Grêmio abriu as pernas pro cara lá, velho. É, não tem camisa, né? Tem jeito. Gente, muita tentação é uma tranqueira, né, Motinha? É, agora nós temos que partir pra cima aí, dar descanso pros caras. É, só os caras relaxar lá e chegar. Quarta-feira é lotar o Morumbi. É, é o que sobrou, cara. Quarta-feira a torcida tem que lotar o Morumbi, ajudar o time do São Paulo, né? É um título, pode ser o último título do mito aí, pode parar. O que você tá achando? O Rogério para ou não? Eu tô com a sensação, Mota, que ele não vai parar não, né? Eu, particularmente, essa possibilidade, lógico, eu diria que ele parar, né? Ficar por cima e tal, da hora, bacana, né? O torcedor vai ficar na lembrança. Vai que dá alguma tranqueira no que vem, né? Alguma falha e tal, mas eu tô com um cara que ele não vai parar não, viu? Mas a torcida não pode xingar o Rogério no que vem, mesmo ele sem jogar? Porque numa dessa aí, você pega aí uma falha do Dennis. Xingar, né? É verdade. Ah, é verdade. Para, Rogério, seu filho da puta. Você não jogou. Você não tá aqui. Ele vai xingar se o cara estiver fora ou dentro de campo. Vai culpar o Rogério por ele não ter continuado e deixado porque numa dessa o Dennis tá lá, numa roubada lá, o cara você falha é no jogo decisivo. Aí os caras, tá vendo? O Rogério podia ter jogado. Eu acho que o Dennis é melhor pecar pela ação do que pela omissão. Eu acho o Dennis um bom goleiro. Acho que depois que ele tiver um pouco mais de segurança, espero que de que vai ter o Paulista. Vai desenvolver ele. Melhor, vai desenvolver melhor. Mas ele não tem lastro ainda para o Libertadores. Né? Ninguém tem. Rogério tem. Não, Rogério, mano. É que a treta é que a Libertadores vem logo colada. Agora, cabo ano, já começa o fevereiro. Sabe o Rogério podia fazer, Mota? É sério mesmo. Coloca o Dennis no Campeonato Paulista, Sombra, para ir pegando o ritmo de jogo. E o Rogério joga uma partida ou outra esporadicamente falando para ele não perder o ritmo. Na Libertadores, também. Já então, deram essa ideia. Dá prioridade para Libertadores, velho. Eu gostei, que dá. Eu gostei da colocação. Esporadicamente falando. Esporadicamente. É. Esporadicamente. Falando. Ô, Williams. Esporadicamente olha. Jogando, né? É. Vai doar. Quais os jogadores? Dou um dinheirinho pro porteiro, velho. Faz bem. Vai ser como se fosse o Yom Kippur financeiro. Ô, Williams, hoje, terminando o ano, pra você, qual jogador hoje? Vamos tirar o Rogério Ceni da pesquisa, da enquete. Vamos tirar o Rogério, porque o Rogério é o concurso, é um dos maiores da história de São Paulo. O senhor disse que ele é o quê, senhor? É um mito, meu Deus. O concurso. Ah, tá bom, eu tô. É, me diz uma coisa. Pra você, qual o maior, melhor jogador hoje do São Paulo, fora o Rogério? Eu acho que o melhor jogador hoje, disparado, Sombra, pelo que eu tô vendo, é o Michel Bastos, cara. Michel Bastos, ele tá atuando no grupo ali. O Kaká tava bem também. Mas parece que bateu mais o cansaço que outra coisa, né? Eu acho que o grande destaque de São Paulo nessa reta final tá sendo o Michel Bastos, cara. Inclusive, eu acho que o Muricy deveria abrir mão até dos laterais, começar a jogar com três zagueiros e fazer aquele meio de campo lá com o Michel Bastos, Ganso e Kaká, cara. E faz uma linha ali de dois volantes ali na frente dos três zagueiros, né? Vai que vai, porque esses laterais de São Paulo aí não tem chance não, cara. São Paulo não tem um lateral de origem, é um monte de cara improvisado, cara. Tá mais que lá os três zagueiros, três meio ofensivos ali. Bota dois volantes ali, o Souza e o Denilson pra segurar ali, cara, e vai pra zagueiros. Então. Agora, o São Paulo adquiriu uma forma de jogar, o São Paulo é o vice-líder do campeonato, tava preocupando o Cruzeiro até, chegou perto. Você acha inteligente pro ano que vem, você já com uma base estruturada, mudar tudo, mudar o esquema pro ano que vem? Ah, pro ano que vem, tá mais no começo do Paulista, cara. O Paulista é onde você tem que testar uma situação nova, diferente, entendeu? Sim. Então, o começo do Paulista ali é só chutar cachorro morto, só chutar dentro da ladeira, cara. Você faz um teste ali com três zagueiros, o São Paulo hoje não tem grande lateral. O maior lateral do São Paulo hoje é o Pereira, que é o louco preso lá nas ideias, entendeu? Então acho que louco, você tem que testar assim uma formação com três zagueiros, faz uns dois volantes ali, uns três linhas ofensivos. Joga ali o Pato e o Kardec, então o Kardec e o Fabiano, porque o São Paulo sofre muito pelas laterais, você começa a ver o jogo, e é estranho, é só bola nas costas pelas laterais ali, é toda a jogada Desculpa, eu vou discordar de você, acho que o Hudson tá fazendo um bom trabalho na lateral direita. O São Paulo tava andando. Aquilo, né? Se ele é bom na lateral, imagina o que ele poderia render como volante, que é a posição de origem dele. Mas aí você tiraria o Souza ou o Denilson? Eu acho que eles poderiam revezar, até pelas condições do campeonato, né? Tendo as três opções ali, até com a volta do menino depois lá que se machucou. É. Né? Como é que chama ele, perdão? E quem é um bom lateral direito, então, pra trazer? Rodrigo Caio. Para. Você até falou sério. Não, ele falou, perguntou quem era que machucou. Eu falei do Rodrigo Caio. Mas, Sombra, tem alguns atletas aí no Campeonato Brasileiro. Ó, aquele Fabiano do Chapecoense, ele é bom jogador. É, você tem aquele Galhardo no Bahia lá, que passou pelo Flamengo, pelo Santos aí, mas é um cara extremamente perigoso, é um cara que pega aí, bem, mano, na bola. Olha, na verdade, mano, o que a gente viu bom de bom até agora... Cruzeiro, mano. Porque o Mike se machuca muito também. É, eu lembro de assistir o Galhardo pela Seleção Brasileira Sub-20. Parecia ser um bom lateral. Mas o Flamengo não ficou com ele, o Santos não ficou com ele, tá no Bahia... E sinceramente, então, tá caindo. Eu não acompanho a vida do Galhardo. Vi agora recente num trecho aí do jogo do Corinthians, bate bem na bola. Mas só isso ou tem mais que isso? Olha, Sombra, nessa partida contra o Corinthians, especificamente falando, ele foi um dos protagonistas ali. Foi o cara que mais levou perigo do Bahia. Na bola parada. Ele participou, não, mas até com relação a passes, aí cruzamentos da bola, quando cai no pé dele, é um cara que ele chega bastante na linha de fundo pra fazer cruzamentos. Eu acho que pode ser uma possibilidade, porque não dá pra buscar, talvez, aí, o Rafinha que tá no Bahia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Patrick que jogou no Sport, que fez até o gol do Palmeiras, é impressão minha ou ele jogava também de lateral direito e foi pra meia-direita agora, jogava de ala? Porque esse cara é bom jogador. Esse Patrick que fez gol no Palmeiras aí do Sport, se não me falha a memória, ele era lateral direito e tem. Ó, no Atlético Mineiro tem o Marcos Rocha, que é um bom jogador. E tá, mas vocês estão avaliando Marcos Rocha, estão falando de Mike, etc. Tal, são caras bons. Tá, e o Galo vai chegar e o Galo vai chegar. Mas eles estão falando assim, leva. Não, mas eles estão falando. Eu tô dando algumas alternativas de jogadores que teoricamente são mais viáveis. Se ele chegar hoje no Atlético Mineiro, não vão liberar o Marcos Rocha. Se vai chegar hoje no Cruzeiro, não vão liberar o Mike. Então a tendência é você buscar jogadores que possam dar frutos no futuro. Clubes menores, gente. Porque não adianta, ó, por exemplo, o Everton Ribeiro. Jogadores agrícolas. É, não, mas é verdade. Se for por essa ótica, passou por um clube, passou por outro e não deu certo. Everton Ribeiro passou pelo Corinthians também, não ficou. Verdade. O Ricardo Goulart, ele tava na segunda divisão. Então, acho que tem que buscar jogadores aí que possam. O Paulista é bom pra isso. Trazer alguma coisa. Pra ver algumas coisas, algumas revelações. Mas o Paulista, o Campeonato Brasileiro, se você pegar esses times menores aí, tem um jogador ou outro que dá pra aproveitar no clube grande. Mas no Paulista é mais fácil, né, mano? Você tá vendo ali, daqui, jogar. Mas nem tudo que reluz... Ou então na base do São Paulo mesmo. Nem tudo que reluz é ouro. Lembra do Caramelo? Não. O Luiz Ricardo está caro, né, Sombra? O Luiz Ricardo brilhou na Portuguesa. Chegou lá e falou, agora resolveu. Assunto lateral direita está resolvido. O Luiz Ricardo brilhou. O Luiz Ricardo é um cara acostumado. O não Luiz vai Ricardo ceder a pressão. Já é maduro, não é garoto. Chegou lá, meu Deus do céu. Não, mas é uma aposta. Futebol não tem como você cravar com 100% de certeza que um jogador que virar o teu clube vai dar certo. É complicado, porque, como você falou, nem tudo que reluz é ouro, concordo, mas o ouro custa caro. Se você for em cima daquele cara que é 100% de certeza de dar certo, por exemplo, o Lan. Se o Lan chegar em qualquer clube brasileiro hoje, ele joga fácil e vai dar certo. Mas quanto custa pra tirar o Lan de lá? Não dá, né, velho? Nem queria. Você imagina o Lan vindo jogar no Brasil. Da hora. Não, da hora pra nós, né? Pra ele, tragédia. Eu tô citando um exemplo, mas isso muito é uma hipérbole, velho. Diga, William. Tá muito louco, mano. A posição de lateral, até ao meu modo de ver, né, é uma posição que futuramente, até no futebol mundial, é uma posição que tá cada vez mais em defasagem, porque o próprio time hoje que joga os melhores futebols, que é o Bayern, o melhor lateral dos caras, o Guardiola, ele é um cara de volante, entendeu, Sombra? Se o lateral não for um cara muito fora de série, o cara passa vergonha, Sombra, hoje no futebol, o Cortez da vida aí, entendeu? Fazem falta alguns jogadores com um perfil, por exemplo, que tinha o Jorginho, lateral direito da seleção. Chega bem na frente, mas sabe defender bem. Aquele Jorginho jogou pelo Flamengo, seleção brasileira, campeão do mundo, né? O último grande lateral que o Brasil teve mesmo foi o Cafu, cara. Acabou ali, entendeu? O cara que marcava, corria, voltava pra defender, aos 90 no segundo tempo, os caras dando carrinho. E no futebol hoje não mundial tem também, mais um Cafu. O Zanetti jogou na Inter de Milão até que idade? Quase até 43 anos de idade, pô. E jogava. Exatamente, até pela falta de opção também. Não tem opção do bicho mesmo. Até porque aquele lateral que ia também e não voltava, hoje em dia não tem mais função no clube. O cara tem que ter um cara que volta pra marcar, pra ajudar. Não adianta. Se você é um tirador de atrás excepcionais, cara, esquece o lateral na sua vida. Vai passar nervoso, cara. É mesmo porque o clube da Europa tá jogando com na linha de quatro, às vezes até com dois zagueiros como laterais. William, o Chelsea mesmo, ele então, mas é por aí. Você tá jogando pra lateral, entendeu? O lateral hoje, no futebol mundial, se ele não for muito bom, ele não tem espaço. O cara vira volante, vira meia. É verdade. Mas do jeito que tá, deixa lá o Hudson. Hudson. Né? Deixa o Hudson, deixa o Hudson lá, que tá melhor muito do, que, bom, do que ficar improvisando o arriscando. Eu acho que ano que vem o São Paulo vai testar mais. O Auro, o Hudson, o Bosquilha, vai colocar mais. Vai testar o Hudson. Ah, vai colocar os caras. Eu sei, mas vai colocar mais. Mais presença. O RG falou mais presença, ele joga todas. Ele é titular. Quer dar mais presença pro Hudson? Ele é o titular. Ele é o titular, mano. Mas tô falando nos outros, moleque. Pronto. Não, outros garotos. Ó, o RG falou do Cicinho. Eu não acho o Cicinho tão ruim. Eu acho que se ele for trabalhado com um bom... Não é, do Santos não é. Um bom técnico, um cara que dê pra... Às vezes eu acho ele afobado, mas ele é um cara que corre bem. É aloprado. Ele, então, mas com um bom técnico orientando, eu acho que ele pode melhorar. Mas imagina o São ele Paulo... Ele é velho, quantos anos ele tem? São Paulo com o Cicinho do lado e o maluco do outro lá, o... Álvaro Pereira? Mas quantos anos tem o Cicinho? É muito ele velho. É novo, não, ele não, é novo. Eu acho que bem trabalhado. Olha, ô... Williams, palpite, Santos e São Paulo, lá em... Nem, não é nem Santos lá, é lá em... Cuiabá, não é? Lá em, é longe, hein? Lá em Misto, não é? Misto? Acho que é Cuiabá. Não é Mato Grosso? Acho que é longe. Qual o time de lá? Operário? Não sei. Deve ser. É um Misto. Deve ser um Misto. Ah, esse jogo aí, cara, de jogo de que não tem nada com nada, isso aí é 1x1, 2x2 no máximo, né? Tá certo, que não machuque ninguém, que os nossos descansem, que tem batalha na quarta. Um abraço. Oi. Mano. Oi. Mano, tá aí? Tô aqui. Tá. Ô, mano. Oi. Velho. Olha o ar, cara. Quero, velho. Quero e preciso de um na minha vida. Como é que a gente faz, velho? Oi? O que você quer? Eu quero e preciso de um Poloar na minha vida. Ah, velho, você quer participar do quiz da Poloar? Isso mesmo. Ah, amigo, oh. Então você vai participar do quiz da Poloar, velho. É isso aí, amigo. Que, olha, deu sorte. Deu sorte, os outros esqueceram, mano. Cara. Você deu sorte, velho. Você deu sorte, amigo. Já entrou dois. Tem música de quiz aí? Música de quiz? Tem música de quiz. Ah, música de quiz. Música de quiz é bom, hein? Música de quiz. É aquela música que dá nervoso. Pra gente fazer pra gente responder as perguntas aí. Ó, ó o nervoso. Negócio é o seguinte, velho. Música de quiz, cadê? Vamos lá, o Sombra tá selecionando aqui. Não, mas é que dá nervoso. É, velho. Negócio é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta referente a Poloar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais de futebol, tá bom? É, aqui, ó. Negócio é o seguinte, cara, mas tem que acertar as três pra ganhar o ar-condicionado, o split highwall da Carrier, tá bom? O oferecimento da Poloar. Tá bom? Tudo bem. Você tá nervoso? Estica a mão assim sobre o rádio, assim, deixa eu ver. Estica os dedos assim, deixa eu ver se você meu tá tremendo. Irmão, minha irmã. Meu amigo, minha amiga. Tá tremendo, Mota, tá tremendo. É lógico que tá com a voz. Tá se borrando, velho. Tá... Ele... Vamos lá, a gente vai ajudar você. Então vamos lá, amigo. O negócio é o seguinte, mano. A primeira é referente a Poloar. Vamos lá, vamos lá. Quantas filiais a Poloar possui no Brasil? Quantas filiais a Poloar possui no Brasil? Manda aí, vamos ver. Alternativa A. Duas. Alternativa B. 12. Alternativa C. 1835. Ah, a segunda alternativa eu não ouvi, mano. Perdão, cortou a linha. Olha, alternativa A. Duas. Alternativa B. 12. E alternativa C. 1835. Ah, eu acho que ia ser, né, mano? Oi? Eu acho que ia ser, né, mano? Velho, o negócio... Não, é muito. Mano, menos. Não é boca de fumo, velho. É uma empresa de ar-condicionado. Vou repetir a pergunta, velho. Alternativa A, duas. Alternativa B, 12. E alternativa C, 1835. Qual a alternativa correta, mano? A segunda é de 512, é 12. Boa, mano! Boa! O cara pensou que era banca de pastel, velho. É, no Brasil, tá de brincadeira. Banca de pastel pelo Brasil. Vocês não podem ajudar desse jeito. Mas o cara não pode. Senão o jogo perde a graça. Mas o Edith mereceu. Se o cara souber que vocês dão a resposta de qualquer jeito, pra que acertar? Porra, mas não, mas foi um lápis. Mas 1.300 e pouco é banca de pastel. Pô, se comou, vai, gente. Natal. Presta atenção no jogo aí, cara. Até um cara igual você no Natal. Você assistia aquele desenho do Tio Patinhas, velho? O Tio Patinhas não ajudava ninguém. Aí o Mickey vai lá e passa fome. Aí no final dá tudo certo. O Tio Patinhas tem um. É um sombra. Vai lá e ajuda. Do Mickey, dá, compra a ceia pro Mickey. É importante o seu cinismo aqui. O Tio Patinhas usa lá o ticket de alimentação de Natal e compra uma ceia bacana pro Mickey, então. Ele não tem coração. O Sombra não gosta de ninguém, velho. Vamos lá. Segunda parte do quiz, mano. Agora você, ó, não vou mais dar boi pra você não, hein, velho. Não, não. Tá de brincadeira, mano. Presta atenção no serviço aí, velho. Uma pergunta aqui referente à Carrier agora. Onde é? Vamos lá. Em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Vamos lá. Em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Vamos lá. Alternativa A. 1412. Alternativa B. 1500, junto com Cabral. E alternativa C, 1902. Essa é uma pergunta de raciocínio lógico. Você tem que começar, talvez, aí, a se pautar aí nos conhecimentos históricos. Certo? Que pela eliminatória... Ele faz a pergunta e discorre uma tese depois. Ó, já faz mais de um século que isso aconteceu, que tá merda, certo? Virou então, o rei do monólogo. É, humano. Não, não, eu tô dando uma dica pra não correr o risco. Dica, né? Pra não correr o risco, dica, né? Então vai lá, amigão. Alternativa A, B ou C? Ô, mano, alternativa C. Qual que é a alternativa C? 1902? É isso mesmo, amigão? E morreu. A ligação tá cortando, mano. Eu não consigo ouvir essas perguntas. Não, você ouviu sim, mano. Mas é que você matou o Pedro e tá na dúvida, velho. Você ouviu sim. Você ouviu sim, mas você matou o Pedro e tá na dúvida, velho. É. É alternativa C? Isso. Boa, velho. Acertou, mano. Você ouviu sim, mano. Porra, velho. Só faltava o cara falar aqui alternativa B. É o programa que o cara bate no... Álvares Cabral, velho. Imagina, olha, o Cabral... Eu falei B, velho. Então, mano, só faltava você falar alternativa B, velho. O Cabral na caravela com o Willis Carrier. Você tem que dar algum curso de alguma porra. Você tem que ser professor de alguma coisa. Mas, você é muito bom. Eu nunca vi um cara bom como você. Agora, velho, eu vou fazer uma pergunta de conhecimentos gerais de futebol. Você gosta de futebol? Lógico. Você acompanha futebol internacional? Sim. Boa, mano. Então você vai matar agora aqui como se fosse o Macarrão e o Bruno, velho. Negócio é o seguinte. Uma pergunta de conhecimentos gerais do futebol. Você já tem ali, ó, a palheta e a tomada do ar-condicionado. Você tá faltando motor, mano. Um split highwall da Carrier. Que presentaço esse, hein, velho? Pô, final de ano legal. Oferecimento da Apollo Ar, velho. Vamos lá, mano. A pergunta simples, mano. Qual é o RG do avô paterno do Messi? Essa não tem dica, mano. Não, mano. Nem o Messi sabe, velho. Nem o Messi. Muda a pergunta. Vamos mudar a pergunta. Ele pode pular uma pergunta, vai. Não, vamos mudar. Tem aqueles programas que pode pular uma pergunta? Eu tô mole com esse negócio do Natal, viu, mano? Libera aí, mano. Não, tá louco. Então vai lá, amigo. O negócio é o seguinte... Juro, cara, mano. Qual ano, qual placar e qual adversário do primeiro Mundial conquistado pelo São Paulo Futebol Clube? Qual ano, qual placar e qual adversário do primeiro Mundial de São Paulo? Rapaz! Ano, placar? É. Ano, placar e adversário do primeiro Mundial do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, o ano, vamos lá, vamos ver, vamos por partes aí pra ficar mais fácil pra você. Qual foi o ano? Que ano foi? Pô, velho, primeiro mundial do teu time, mano. Peraí, mano, você fez três perguntas numa só, velho. Ô, maluco, você tá de brincadeira, mano. Consultando o Google, cara, parceiro. Tá dando uma bugada, você acha que é trouxa aqui? Você não sabe o primeiro mundial do São Paulo quando foi? Ô, mas cara, você tá de brincadeira, velho. Essa aí não tem ajuda, velho. São três perguntas, calma aí, um por parte, velho. Não, por parte, já tá por parte, velho. Já tá por parte, velho. Já era. Tá burlando aí, ó. Não, que não tem internet, não. Você tá enganando a gente, parceiro. E depois você quer discutir de lateral, meu Deus. Não, peraí, só, velho. Homem, você tá de brincadeira, mano. Peraí, não, você deve ser palmeirense. Homem, você não sabe aí. O Palmeiras tá louco. Adversário, placar do jogo. Não sabe o Mundial de São Paulo? Mundial, nosso 51, filho. Isso é Copa Caipirinha. Copa 51. Reclama com a FIFA lá, porque a FIFA que já deu o aval. Então, se você tem algum problema, vai lá e fala com a FIFA. Não é o Mano que falou que é a FIFA que manda? Véi, ó, você tem 10 segundos pra matar, porque senão vai ficar complicado. Ó, vamos lá, mano. Ó, um. Pronto, ele achou na internet. Lê aí, velho. 4. Primeiro, isso. Eu acho que foi o Barcelona. É, qual o ano? O ano? Deixa eu ele tá fingindo aqui, que tá lendo. Ele tá fingindo lendo, que não sabe. Ele tá fingindo que tá memorizando agora. Não sabe, cara. Ó, amigão, passou o tempo. Não, passou o tempo, mano. Ó, passou o tempo. Vai, a última vez que eu vou perguntar: qual o ano, qual o adversário e qual o placar do primeiro Mundial conquistado pelo São Paulo Futebol Clube? Vamos lá, o ano. Sabe ou não sabe? O ano foi... É, meu, moiou. Aí perdeu. Você foi o primeiro que conseguiu perder o título. Não vai dormir hoje. Porra, cara, que pena. Perdeu. Pô, amigo, eu queria muito ter te ajudado, mas não dava, né? Não, já foi, mano, já foi. Abraço. Não, senão vai ficar... Não, senão vai ficar zoado. Pô, eu tentei te ajudar em todas as perguntas, mano. Aí, pô, eu peço desculpas. Não, você não deixa Não, eu tô fazendo igual o Luciano Huck lá, quando o cara não acerta a bola de basquete lá e a família não vai sair da favela, sabe, gente? Foi muita chance. Eu tentei de todas as formas, amigo. As outras até a gente tentou até ajudar, mas essa, vocês são paulino, pô. Você não sabe... 92, mano. O adversário é o Barcelona, mano. E o placar, Sombra, vai. 2-1, velho. O gol de falta do Raí, mano. Pô, histórico isso. Eu que sou corintiano, sei disso aí, velho. Fiz uma pergunta mamão, teta, pra você ganhar aqui o split highwall da Carrier, com oferecimento da raio do... Eu fiz um, ó, fiz um baita, sabe, o Motinha? Fiz um baita esforço pro cara concorrer aqui, ó, split highwall da Carrier, 9 mil BTUs com oferecimento da Polo Ar. Não é só isso, a gente deu tempo do cara procurar no Google. Teve até tempo de pesquisar. Infelizmente vai ficar pra próxima. Uma pena, perdeu. De consolação, mas você ganha um boné do Estádio 97. É uma pena, Me senti mal agora, Não, mas você não é culpado. Não, me senti mal, cara. Mas agora, não tem que dar. Agora, tem que ser justo, né, cara? Pô. É, lógico. Você não perde a graça. É. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, você que está até trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, ou talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo, você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vire esse jogo, cara, faça Banditec. Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. Próxima prova, dia 29 de novembro, ok? E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97. Estádio 97, também no oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489-4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Agora vamos fazer a barba com Bozano, mano. Opa, chegando o final de semana, galera pronta para ir pra balada, né, Motinha? Tem que fazer a barba, mano, senão não vai pegar ninguém. Vai ficar aí no cantão da balada com cara de pano molhado, velho. Meu Deus do céu, velho. Que fase, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade pra você. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você, Motinha, muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Lógico. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, e agradecendo e mais uma vez divulgando o nome do vencedor do leilão de hoje, deu o maior lance no leilão do Estádio 97, o Paulo Genaro Verrone. Ele foi vencedor do leilão do Estádio 97 dessa semana, deu um lance de 1.200 quilos de feijão. Caraca. 1.200 quilos de feijão, ganhou o direito de ser estranho no ninho. Quebrou, e o ouvinte que ganhou também o direito de ser estranho no ninho no leilão de Natal do Estádio 97, através de sorteio, foi o Cauê Giroto Bariani. O lance dele foi de apenas 10 quilos, mas ele foi sorteado. Sim. E ganhou o direito de ser estranho no ninho. A partir de segunda-feira, ao meio-dia, você entra no site da Energia 97, o site é 97fm.com.br, vá na página de promoções e dê o seu lance. Dê o seu lance, você vai lá na página de promoções, vai ver leilão do Estádio 97, você faz seu cadastro e dá o seu lance em quilos de leite em pó. Muito e importante. E na sexta-feira que vem, às 7 horas da noite, a gente bate o martelo, encerra o leilão e confere os dois vencedores do leilão na semana que vem. Agradecer também o pessoal da Carole, né, da Carole Transportes. Qual que é o site deles, Bá? O pessoal que está fazendo toda a logística, guardando os mantimentos, é caroletrans.com, que disponibilizou o local para estocar as doações que estão sendo entregues às instituições beneficentes credenciadas aqui na Energia 97. Então, semana que vem é a sua vez de dar o seu lance e colaborar com essas instituições, doando quilos de leite em pó, velhinho. É, isso aí, Xedão. Parabéns, meu. Legal. Sombra, deixa eu mandar um abração aqui pro Celso, lá do SEMA, aí da Zona Leste, na Moca, aí, um abração pra ele, gente boa demais. Mandar um abraço aqui pro Fábio, aí, o Cabeça, o filho do Eterno Mirandela, grande parceiro aí também, português das antigas aí. Tamo junto, mano, é nóis. É isso aí, e segundo os dados... Grande Mirandela, mano, Eterno Mirandela. Segundo dados da produção, Johnny Christopher. Ah, o Johnny. Levou a camiseta. Johnny ganhou a camiseta do estádio, produzida pela Fit Camisetas. O telefone é 29858840, 29858840. Mandar um beijo pra Renata Tonioli, que faz aniversário hoje. Tá bom. Um beijão, feliz aniversário, tudo de bom. E todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné. Bonés Vista Aérea, o boné do Estádio 97. Estádio volta na segunda-feira. Será que teremos um estádio na segunda com Dodô Feliz? Ou com um Dodô Macambuzo? Hã? Apreensivo. Qual será o Domênico que nos aguarda na segunda-feira, hein, RG número 2? Aguardemos. Porra, velhinho. Porra, velhinho. E pra completar, domingo ainda às 7h30 da noite o jogo. Nossa. É pro cara ficar o fim de semana aguardando. Nossa, inteiro. Jogo do Corinthians, que legal, cara. Né? O aí, jogo do Palmeiras às 7h30 do domingo? Aí, ó você errado, o sofrimento que não acaba mais, hein? Juro por Deus. Sábado, né? Logo, né? Eles passaram isso ano passado, nós estamos passando faz tempo. É, eu sei. É difícil, viu? Mas o São Paulo se livrou ainda, no ano passado, ele se livrou um pouquinho era, antes ainda da história. O que já era? O nosso já foi faz tempo também. É, tá bom. É, para o Domênico, depois vez, que, Dodô, ano sim, ano duas, não, é essa consternação, é brincadeira. Já caiu duas, é só mais uma. Estádio 97 volta segunda-feira. No oferecimento da BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV, acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Também oferecimento do Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Ester, o nome construído com história. Falou, gente, fiquem na sintonia da Energia 97, tchau. Esse é o pique de quem ainda não fechou o navio do Energia na Veia. Celebration. Esse é o pique de quem já está com a sua cabine garantida. Navio do Energia na Veia. 90.